comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Jungle. Bora, eu quero mid. Que isso? Eu colei aí, mano. Ah, botei o link aí, ó. Bati um screen aí, ó. Eu vou ficar como suporte mesmo, vou de abrir isso. Eu sou o Joel Suki e o meu braço direito é mais forte do que o esquerdo. Tô louco, velho. Ah, é só enfeite. É o tema certo, mano. É a frase do Trindamere, velho. Meu nome é Bala e cheirinho de peixe. Aqui é o Jota e eu sou tão do quanto que vou jogar no time inimigo. Olha aí, mas já putaria. Olá pessoal, aqui é o Gruntar e tá na hora de passar o carreto. E eu sou o Neto Maru e como ninguém disse, você vai ser reportado. Escreva um texto, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre MOBAs e League of Legends. Olha aí, cara. Eu vou embora, pensei que era Dota. Finalmente o episódio de League of Legends que o pessoal tanto pediu, né, cara? Um dos mais pedidos. A gente vai falar sobre praticamente quase tudo, né? Sobre League of Legends, não dá pra falar sobre tudo, que é enfim, né? Mas a gente vai falar sobre campeonato, jogo, gameplay, tudo. A gente não vai falar tudo, cara, porque enfim, se a gente for dizer o nome de todos os heróis, já é o cast todo, né? É, pois é. A gente tem aqui um convidado especial, o Gruntar, rapaz. Como todo grande campeonato, tem que ter um narrador, né? Beleza, tudo tranquilo? Obrigado pelo convite. Eu sou o Gruntar, sou narrador de esportes, né? Narro League of Legends e StarCraft. E é isso, velho. Continua aí. Ô, Gruntar, tu prefere ser o Galvão Bueno do League of Legends ou Silvio Luiz? Silvio Luiz. É isso. Não dá estrelas, mano. De vez em quando o pessoal fala assim, Gruntar é o Galvão do eSports. Eu não sei se o cara tá me zoando ou se ele tá querendo fazer uma elogia, né? É verdade, eu duvidaria da amizade dele, viu? E bem. Correio. E vamos para a leitura de e-mails do episódio 119 e 118 também, né, cara? Do Azila Cash. Tudo junto. E vamos para os recados da semana, antes de mais nada, né, Neto? Sim, a gente sempre começa lembrando, né, que se você quiser interagir com a Zileito, fazer parte do programa aí da sua casa, entre em contato com a gente através das redes sociais, né? Sim, o facebook.com/azileito e o @azileito no Twitter. Esses são os canais que você, ouvinte, leitor, você que tem contato com a Zileito, pode se comunicar com a gente, mandar recado e principalmente ver as nossas postagens, notícias, né? Ver o que tá rolando no universo do Azileito. Exatamente. Ah, e tem outra coisa também. No Facebook, lá na página da fanpage do Azila, tem uma partezinha lá na lateral, onde tem assim, convide seus amigos para curtirem essas páginas. Essa página, né? Do Azila. Sim. Você vai pegar e vai convidar todos os seus amigos da sua página pra curtir o Azileito. Exatamente. Tem lá você. Principalmente porque o episódio dessa semana é mega especial, né? Essa daí é a grande jogada pra você convidar os seus amigos, né? Exato, cara. Aquele seu amigozão viciado em LOL, né? Escuta aí o Azileito, sei o quê. Mas você tem que fazer isso aí porque é uma moeda de troca, né, cara? Pra gente. A gente faz o programa já de graça, né? Não sei o quê. Do preço? Do preço. Baixa aí, se diverte e em troca você curte a página, convida os seus amigos para curtirem a página do Facebook. É uma missão fácil, né? Essa semana entra lá fb.com/azileitor. Debaixo do banner do site, né, debaixo da capa, tem lá convidar seus amigos, convide seus amigos que você já completou essa quest, né? E para quem quiser enviar e-mails pra gente ler aqui, envia o e-mail pro azilacast@azileitor.com.br. Coloca lá. Se você não entendeu muito bem, tem na postagem, né? Tem você também. Tá ouvindo no carro e tal, não sabe como é que se escreve, tem na postagem. Envie e-mails pra gente também. E além disso, você tem que comprar pelos links do Submarino, que é difícil. fica feliz, né? Muita gente já adquiriu esse hábito, né? Sempre que vai comprar alguma coisa pela internet, acessa o azileitor.com, clica no link do Submarino, né? É super fácil. O cara ganha um desconto, né, nas compras dele e, de quebra, ajuda a gente. Exato. Todo mundo sai ganhando, né? Além disso, você tem que enviar o AzilaCast pros seus amigos, né, cara? Pra galera curtir lá também e tal, avaliar o cast lá no iTunes. Sim. E a coisa e tal. E principalmente avaliar no iTunes, né? Porque a gente tem que ficar no topo, né? Sempre. É, tem muita gente só acompanha a gente pelo iTunes, né? Se você, sei lá, o cara é cabeça dura, não quer acessar o site de jeito nenhum, quer continuar só pelo iTunes, pelo menos favorite a gente, né? Exatamente, pois é. E a gente tem aqui um recado do Gruntar pra tocar aí pra vocês. Toca aí o recadozinho do Gruntar aí. Joguem League of Legends, assistam as streams, assistam os jogadores que vocês gostam, assistam outros jogos de esporte, tem muitos jogos aí, FPS, o próprio StarCraft eu também narro, o Dota tá vindo bastante, sem essa rivalidade boba de, ah, um é melhor que o outro, esse é mais interessante e tal, cada jogo é um jogo, cada pessoa vai gostar de um tipo de jogo diferente, né, e tem gente que gosta de loura, tem gente que gosta de morena, tem gente que gosta de loura e morena, enfim. Eu sou um que gosta de loura e morena, hein? Tem gente que vai lá assim, é o meu caso, né? Eu gosto de mulher bonita, pô. Então você pode gostar de jogo que seja bom, pois pô. Pois é, né? No final tudo é mulher, né? Exato. Tem cara, quem gosta da manjuba, né? Tem esse também, né, velho? Olha o Bala escalando o time dele, né? Vamos continuar. O Manel aí, mano. Se sentiu um pouco excluído, né? É, tem que falar do meu lado, né? Deixa aí teus contatos aí pra galera te achar. Meus contatos, cara, são todos Gruntar TV, velho. Tipo, YouTube é .com/gruntartv, Twitter @gruntartv, facebook.com/gruntartv, twitch.com/gruntartv. Então é só digitar Gruntar aí, Gruntar TV, que você vai encontrar o tio Gruntar por aí. Olha, Gruntar aí. For the win, né? Vale lembrar que eu vou comprar o StarCraft para Gruntar, hein, cara. E pra quem nunca jogou League of Legends, o que é que ele vai fazer? Ele vai, a gente já vai estar deixando o link aí, você vai clicar nesse link. Isso, tem um banner aí embaixo, né, do League of Legends. Exatamente. Você vai baixar o launch, é tranquilo, o jogo é maneiro. Vale lembrar que o LoL não precisa de placa de vídeo, né? Isso. Qualquer computadorzinho, mais ou menos, aí tá rodando ele tranquilamente. Exato, cara. Tu testou ele num netbook, né, cara? Ah, cara. Você vai, porque eu tava viajando bastante, eu instalei o LoL, cara, no meu netbook. O bicho funcionou só redondinho, 100%. A gente também deixou o link pra você já criar a sua conta. Exato, você, cara, acessa o link aí, cria a sua conta, começa a jogar. E o mais importante, né? Depois, se você tiver dentro aí do universo do LoL e tal, tiver mega viciado, a gente também tá deixando aí os nossos nicks, né, pra você adicionar a gente, né? Exato, cara, a gente vai deixar o nick aí da gente, né, do Manel, do Bala, de todo mundo, né, cara? É isso aí, se você quiser tirar um versus, né, com a gente, desafiar a gente, principalmente doar um skin, né, coisa e tal. Pois é, né? Eu tenho recebido presente, né? Pois é, porque uma das coisas fantásticas do LoL é isso aí, né? Central de presente. Mas vai que você adiciona a gente e ganha um presente, né? Pois pode é. Ter isso aí também. Pois é, cara. O Manel, ele ficou triste porque a gente gravou um episódio de League of Legends sem ele. Mas se o pessoal perguntar por que esse programa foi gravado em um final de semana e ele tava preso numa dessas delegacias de interior, né? Exato. E ele gravou, não, eu quero gravar algumas dicasinhas e tal, aí ele gravou umas dicas pra quem tá começando, você vai ouvir durante o programa, né, cara? Isso aí. E outra coisa também interessante, cara, se vocês que já jogam LoL ou depois que ouvirem o programa e tiverem interesse e achar que seria legal a gente lançar um programa periódico sobre LoL, comentando as novidades, dando dicas, atualizações ou comentando das partidas e tal, deixa aí na postagem, né? Mande um e-mail, comente dizendo o que é que vocês achariam interessante a gente ter um programa de LoL, seja em vídeo, né, podcast mesmo, alguma coisa semanal, que a gente vai estar tentando viabilizar, né? Exatamente, a gente já tava com essa ideia, a gente quer saber o que é que vocês acham, né? Coloque aí nos comentários, então. Cara, comenta aí se vocês querem um podcast diário, semanal, mensal sobre LoL, um programa de vídeo, partida comentada, comentem aí que o LoL tá mega em alta, né? Exatamente. Carlos Verde, 18 anos, São Luís do Maranhão, estudante de Engenharia Civil, UFMA. Fala, pessoal da Zila, conheci vocês só há um mês, mas já estou viciado. Aí sim, hein? Só queria escrever um e-mail após ter escutado todos os casts, chegando à marca de 6 casts por dia. Esse cara é foda, mano. Carlos Verde, bicho, é GG demais, né? Posso afirmar, o Asila é o melhor podcast das galáxias. Já ouvi vários podcasts e o meu preferido antes de ouvir o Asila era o 99 Vidas dos seus... dos seus amigos Easy Nobre e Jurandir Filho, olha aí. Acho que tá tranquilo que o Easy e o Jurandir são parceiros, né? Pois é, eles já estão na casa, né, cara? Quando a minha mãe entrava no quarto e eu estava ouvindo outros podcasts ou vendo vlogs, ela sempre dizia... Menino, tu não cansa disso, não? Que é uma frase clássica de mãe, né? É, cara. Ou então é... Tu já tá escutando esses bandos de desocupado? E eu respondia... Que nada, o pessoal aqui é bacana, não sei o quê. Até o fatídico dia em que ela me pegou ouvindo a ZillaCast. Aí ela acertou em cheio, né? Aí ela disse assim, porra, tá ouvindo esse bando desocupado de novo aí. O Carlos só pode ter dito, pois é. Pois é. Já estava preparado para ouvir uma das frases clássicas que ela usava. Mas então, para minha surpresa, ela disse, esse cara tá é bêbado, se referindo ao Manel. Só que ela não pronunciou essa frase com um tom de desprezo, mas sim com um toque de curiosidade na voz. Olha aí, cara. Olha aí, mas é por isso que diz que o cara ser meio canastrão, né? Assim, dá aquele ar de atração, né? É, pois é. Foi tiro e queda. Ela também virou fã de vocês, olha aí. Hoje, quando ela me vê consumindo qualquer outro produto internético, ela diz... Larga isso e vai procurar ouvir o Asila, que é melhor. Olha aí. Quer que a mãe... A mãe é sábia, né, cara? Isso é um fenômeno incrível, que eu acho que a gente é o podcast mais popular entre as mães, né? Pois é, né? Não, sem exagero. Toda semana chega um e-mail do cara dizendo, rapaz, vocês são um programa, nosso, meu programa preferido e o da minha mãe também, né? É, cara, olha aí. As abraço ali... aí pra mãe do Carlos Verde, né? É, pois é, cara. Valeu, galera, por operarem um milagre que foi fazer minha mãe gostar de um podcast. Se rolar um podcast sobre Naruto Shippuden, podem me chamar. Olha aí, cara. Naruto Shippuden aí já tá longe que só uma porra, né, cara? Tá loucão, Naruto. Vocês são fodas, continuem um ótimo trabalho. E quando for comprar o PS4, pode deixar que eu compro pelos links do Submarino. Olha aí, cara. Fica a dica aí, o PS4 tá chegando, não esqueça, né? Siga o exemplo, não é nem eu que tô falando, né? O nosso amigo Carlos Verde. É, pois é. Próximo e-mail aqui é do Douglas Wallace, mora em Jacareí, São Paulo. Ele tem 25 anos e é operador de produção em uma multinacional. Olha aí. Vulgo, peão de fábrica, e aqui ele pede um high five pro PC, né? O PC também é, né? Ah, o bom do cara trabalhar em ser operador de produção é que o cara pode fazer umas greves onda doideira, né? O cara para o país e tal, faz aquele piquetezão loucura. Inclusive teve um, né? Teve um hoje, né? É, hoje... É, eu sou a favor de greve, mano. É foda que... A favor de greve. Vamos lá. Olá, pessoal da ZillaCast. É a primeira vez que escrevo um e-mail para vocês. Sou um ouvinte novo e vim contar como foi que descobri o Cash. Olha aí. Há um bom tempo, na parabólica aqui de casa, pegava a TV Diário do Nordeste. Ixi. Eita, pô. Aqui em casa todo mundo adorava assistir os programas de humor do canal. E principalmente gostávamos das Garras da Patrulha. Olha, né? Aí, clássicozão ali, né? Da As TV. Garras da Patrulha, quem não conhece, é um programa de fantoches que os caras tão, são esculhambados pra caramba, né? Programa de fantoches. É isso aí mesmo, né, cara? É, pô, é fantoche aqui dali. Muito louco, inclusive a gente recomenda, né? As Garras é um bom programa pra você que tá estudando pra concurso, né? Estudantes de direito. Pois é, tem no YouTube, né, cara? Você pode assistir lá no YouTube, né? Inclusive o Bala, né? Tá até no programa de hoje, ele é o maior imitador do... Como é o nome? Tizil, né? É. Bom, morri de Chico, Chico Pezão, Mão Preta e etc. Um dia eu estava procurando no Google algo sobre o Repórter Ninja. Ixi, algum vídeo, quando me deparei com a imagem de capa do episódio, vocês são programas policiais. Ixi. Olha aí. Repórter Ninjazão aí é massa, mano. Tá doido. Pois é. Entrei, conheci, ouvi o programa e não consegui conter as risadas no trabalho. Olha aí, ó. Fui ouvindo um, fui ouvindo outro e outro, e quando eu vi já estava asilado, macho. Aí. Isso aqui é o primeiro sinal que quando o cara tá adentrando no universo asilesco, né, o cara começa a utilizar macho no final das frases. É, aí quando o cara tá evoluído, o cara fala só má, né? É porque tem uma linha de aprendizado, né? É, uma pois é. Curva de aprendizagem. É tipo a jornada do herói, né? Bem por aí. Bom, mostrei o cast para o meu irmão. Ele não é muito chegado em casts nem nada, mas adorava Nas Garras da Patrulha. E adivinha, outro asilado agora. Aí. Olha aí, o bicho tá pegando. Até agora eu não consegui ouvir todos os programas, mas estou na maratona. Com relação ao sotaque de vocês, não foi nenhum problema para mim. Como eu disse, já acompanhava programas nordestinos. Pena que por alguns motivos, né, o negócio do dólar aí, pois é, né? Aumento do preço dos energéticos, né? Os energúmenos. Pois é. A parabólica dele cortou o sinal da TV Diário. Sacanagem. Puta que pariu. Aí é foda. Pra finalizar este meu e-mail enorme, quero dar os parabéns pelo trabalho de vocês com o cast. O site estou espalhando a asilação para todo mundo que eu conheço. Olha aí, olha, o cara aí manja bem, né? Pois é, né, cara? O cara tá... É isso aí, né, cara? Que a gente quer ver. É isso aí. Siga o exemplo aí do nosso brother. E o próximo e-mail aqui é do Logan, 20 anos, diretor de arte, Recife, Pernambuco. Se o nome dele for Logan mesmo, é um nome foda, é, viu? É, nome foda mesmo, viu, cara? O cara é tão foda que com 20 anos o cara já é diretor de arte. Ele não é, mano, tá doido. E aí, galera asilada, tô escrevendo esse e-mail para falar que finalmente terminei a maratona do Asila Cast. Vixe, velho, todo mundo fazendo maratona, velho, agora. Graças a Deus, né? Pois é, né? Pra não perder a viagem, vou aproveitar para soltar uma vasilada jurássica direto do episódio Asila Cat 06. Action Heroes, bicho, Maria. Tá valendo, tá valendo. Antiquíssimo, né, isso aí. Mas tá valendo. Se falar errado... Pois é. Dizer que os filmes do Steven Seagal são mó paia, tá beleza. Que ele é um péssimo ator, ainda vai. Parece aquele discurso do professor Girafales, né, ele falando... Fala do seu Madru. Só que aí, vixi, só que aí. É isso aí, porque são gírias jurássicas, né? O cara tá todo... Dizer que ele é um péssimo artista marcial? O cara simplesmente é faixa preta de sétimo dan em Aikido. E o primeiro ocidental a ter permissão é ensinar a arte no Japão. Já treinou agentes da CIA, do Exército Americano, polícia japonesa, além de ser treinador de grandes nomes do MMA, como Anderson Silva e Lyoto Machida. Lyoto Silva até a gente sabia, né? Já... É, porque então... tem que ver que o Asila Cast 6 foi gravado há muito tempo atrás, né? Naquela época ali, pouquíssima gente sabia que MMA existia, né? Não como hoje. Como se não bastasse, o cara ainda é faixa preta em judô, kung fu, kenpo, hapkido, karatê e krav maga. Peraí, isso é verdade? É, mano? Doido. Peraí, se ele realmente for faixa preta nisso aí tudo, até porque, se eu não me engano, o Krav Maga, a última faixa, não é preta, mas tudo bem. Mas o Kung Fu tem faixa? Tem, né? Porque os Kung Fus oficiais têm faixa, né? Porque o nosso não tinha, né? O nosso não tinha, né? Da época. Sabe o que é que eu me pergunto, mano? É. Como é que esse cara é faixa preta nisso aí tudo, ao mesmo tempo o bicho ainda consegue ter aquela barriguinha, pois é, né? Achando pouco. Porque tu sabe que na minha mente um cara que é faixa preta nisso aí tudo vem a imagem do Goku, né? É, pois é, né? Aí tu, o cara pede, não, mas tu manja que o cara é faixa preta em Aikido, judô, kung fu, kendo, rapio, karate, krav maga, não vai vir na tua mente o Steven Seagal. É, pois é, porque o Chuck Norris, ele é faixa preta em karate, né? E olha aí como é que o cara tá. O cara tá velho. Pois é. O cara tá velho, mas ainda tá em forma, né? O cara... Porradeiro, mano. Tá achando pouco? O cara simplesmente é respeitadíssimo no mundo de Aikido, por sua habilidade extrema na arte de defender golpes e contra-atacar com torções rápidas para quebrar os membros do oponente. Segue em anexo os vídeos de treinamento dele com Anderson Silva e da época que ele era bem jovem. Vixe, numa demonstração de Aikido. Um grande abraço e continue um excelente trabalho. Olha aí. Pra lembrar que Aikido é uma arte marcial até bem interessante, né? É, até, galera... Sabe por que eu acho massa o Aikido? É. Que os caras treinam com aqueles hakama, aquelas calças zona preta, doideira, tipo samurai. Tipo do Gizzy, né? Pronto, o cara cara do Aikido tem um uniformezão do Guiz. Isso aí eu acho foda. É, realmente é irado mesmo. Isso aí, tu é doido pra mim, de visual de arte marcial, eles são que estão no top, assim, dos mais doideiros. Só tirando o Kendo, né? Pois é. Bom, próximo e-mail é do Júlio César, 26 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa 20, tarde, asilado. Sou 20 clássico já, né? E... O cara já começa todo educado, né? Boa tarde. Pois é. Gostaria de reiterar que tenho praticamente certeza que o Senhor Papel e o Ferrolho são a mesma pessoa. Olha aí, as vantagens de se ser um ouvinte clássico. É, né? Pois é, né? O cara pega esses easter eggs, né, e tal. Easter eggs, é, o bicho tá vendo. E gostaria que vocês me ajudassem a resolver esse mistério. Ouvi o cast 62 de Alquimia e tive quase certeza que quando o Joel e o Neto falaram que o Senhor Papel estuda química e poderia ajudar nesse cast, eu me lembro que o Ferrolho está nos Estados Unidos estudando química. Olha aí as pontas. O Ferrolho realmente é, sei lá, esse bicho já deve ser pós... Aliás, tem um diferencial. Uhum. O Senhor Ferrolho, ele é engenheiro químico, né? Sim. Sim. E o Senhor Papel, a gente disse que ele estudava química de uma maneira mais abrangente. É, pois é. Bom, pode ser, pode, né, que seja. Pode ser, a gente não tá dizendo nem que sim, nem que não. Quem tiver com dúvida, procure os programas que tem Senhor Papel e os do Ferrolho e comparem, né, as histórias, dos jeitos. Bom, pois se for a mesma pessoa, seria bom que pudesse terminar de contar a história que o Senhor Papel usou a revista da tiazinha. Olha aí, na casa do Manel. Essa história também é antiga, né, para maiores de 18. A história é clássica, né, da casa do Manel ali. É aquela história, né? O passado sempre vai condenar as pessoas. Bom, mudando de assunto, gostaria de dizer que o cast 119 ficou excelente. Muito bom crossover com a turma do Cabine. Façam, se possível, um cast da saga do Rambo. O Rambozão aí. Rambozão é foda. O Rambo tem que ter, né? Pois é, né? O Rambo já tá anotado já aqui, o Rambo já. O Rambo, vamos só esperar o Stallone vir de novo pro Brasil, né? E fica o mistério aí do Senhor Papel e do... O seu Ferrolho, né? Inclusive, aproveitem para comentar na postagem o que é que vocês acham. Se é a mesma pessoa, se o Senhor Papel é um participante, mas não é o Ferrolho, se é outra pessoa. Exatamente, cara. Fica aí o mistério. Saudações, invocador. Clique em continuar para iniciar. Vai falar um pouquinho sobre como foi fundada a Riot e o desenvolvimento do League of Legends. Como a gente já falou ali em vários outros casts, a gente fez de Final Fantasy, da Blizzard, do World of Warcraft, e a história dos caras da Riot, do League of Legends, também é um pouco parecida, né, com a história desses outros caras, que eles se conheceram na faculdade, né? É o Brandon e o Mark. Engraçado que eles estudinho lá da empresa da Riot tem um apelidozinho, né? O Brandon é o Rise e o Mark é o Tryndamere. Mas isso é apelido mesmo ou sobrenome dos caras? Que eu acho que é o sobrenome. Sobrenome não, é Brandon Beck e Mark Merrill. Certeza. Pensou, é Mark Tryndamere? Não, o Tryndamere era o nick dele em outro jogo, eu sei disso. Ah, então tem uma certa origem. Empresa, do... né, e batizou o nick dele no personagem, tá certo. Pois é. É bom ser dono da bola, né, velho? toda a história de algum jogo que se baseou em outro jogo, porque o League of Legends, ele é muito baseado no estilo do Dota, né? Baseado então... no estilo não, né? Ele é totalmente baseado no Dota, tanto que o pessoal alguns desenvolvedores do Dota também são desenvolvedores do LoL. Sim, sim. Tem essa lenda, só que ninguém sabia se era verdade ou não, né? Se os caras do... disseram que não, mesmo o pessoal que desenvolveu o Dota foi o mesmo que desenvolveu o League of Legends, e realmente foi, né? Então, esse negócio da galera ficar dizendo, não sei o que, o Dota é melhor e tal, não sei o que, melhor é o League of Legends. Ah, os fãs, às vezes, criam uma briga que não existe, cara. E tá aí, ó, o pessoal do League of Legends também desenvolveu o Dota e estão aí, né? Vivendo bem, né? É, a Rilai é um personagem do Dota, e ela é um personagem que joga gelo, por isso que o cetro dá slow nos inimigos, deixa tipo congelando onde ele passa, por isso que é maneiro, cara, isso que é referência não, direta. Eu não acredito não, Dudu. Você arruinou minha vida de novo, Dudu. Estragando a infância aí do Bala, né? Eu sabia disso, não vou comprar mais esse item. O cajado de Rilai, cara, é dela, velho. Tanto que é igual ao que ela usa no jogo. Não rolou processo, não, mano, essa parada aí. Não, né, cara? É porque é basicamente uma homenagem dos caras, velho. Que nem o Shoggoth, que é, tipo, ele é um monstro de D&D e um monstro de Lovecraft, entendeu? Tipo, não a vai história... conseguir. Homenagem. A história que eu sabia era a seguinte, não, que a galera do Dota, né, fez lá o Dota e tal, e fez o estilo de jogo, sei lá o quê, do Warcraft lá. O MOBA surgiu lá no Dota, né? Pois é, aí a galera foi demitida, né? Vocês não vão trabalhar aqui mais, não. Vixe! Aí eu já fiz isso aí, né? Eu sei, já fiz o que deu. Ah, é, pois beleza, eu vou fazer a minha própria empresa, ó. Beleza, espera, aguarde. Aí foi o LOL. Eu sou mais a história do Bala, viu? A história do Bala aí ficou melhor porque tem uma vingança no meio. Fica mais. I will have my revenge! Não, mas a ideia que eles queriam fazer era criar um jogo que tivesse um monte de atualização, né? Tivesse bastante patch, melhoria no gameplay, balanceamento de jogo. Eu acho que começou a briga foi assim: alguém falou, quero atualizar o Dota pra não ter tanto bug. E um cara sozinho não conseguiu derrotar o 5. Alguém virou e falou, você tá ficando maluco? Você vai estragar o jogo. Ah, eu nunca joguei Dota, pra ser sincero, eu sempre joguei só League of Legends, mas o Dota é assim mesmo, o cara consegue sozinho destruir todo mundo do time. Se ele tiver fedado, tranquilo. Se um cara feda no LoL, ele pode estar forte quanto for, ele não vai conseguir derrotar assim um cara inimigo. Se um cara no Dota tiver fedado sozinho, ele consegue derrotar tranquilamente o time inimigo todinho. E se o cara tiver no level 18 e os outros no 1? Não, né, tá vendo o cara ficou parado, né, vai se fuder. Tá, vários amigos eu falaram isso aí. Não, ei, mas qual é que é o Dota aí, o sistema? Não, a mesma coisa parecido com o LoL, eu vi alguns vídeos e tal. Aí o Marco, né, o Pivete, disse: não, Bala, o sistema lá tem um cara lá que tem um stun, tem sei lá o que, tem 3 CC lá, o cara vai comendo todo mundo e mata em 5. Oh, mentira, não vou jogar mais, não. Deixa eu deletar aqui, peraí. Não, mas tipo assim, mas eu tô falando isso, mas o Dota tem vantagens incríveis. Tipo assim, o Dota, se você souber jogar melhor do que o outro cara, você ganha ele de lavada. Por quê? Porque tem um sistema de Dane. Então, tipo assim, se você, além de conseguir farmar os crap inimigo, você também conseguir farmar os seus, você não deixa o cara ganhar dinheiro. Peraí, o cara pode farmar... Ah, no Dota o cara pode farmar os seus crap, né? Não, ele pode impedir o cara de farmar. Ele dá o last hit e dena o creep. O cara quer ganhar dinheiro, tu quer impedir o cara? É, exatamente. Você não ganha dinheiro, mas você nega que o teu adversário ganhe dinheiro e experiência. Ah, mas o cara quer vender os crap dele, mano. O cara, tipo assim, então, tipo, se você tem dedo, você, além de jogar bem, ganhar o seu dinheiro, você impede o inimigo de ganhar o dele, entendeu? Não, eu tô ligado. Isso aí é tipo o cara, ao invés do cara morrer pro personagem no LoL, o cara se matar jogando em cima da torre, seria exatamente, mais ou menos isso. Basicamente isso. Outra coisa que você tocou no ponto agora, meus amigos disseram também que torre é praticamente como se não existisse torre. Você pode dar um tower dive bem mais tranquilo do que no LoL. É, não. Até porque no LoL, pra a torre te focar, tu tem que focar o inimigo. No Dota, não. No Dota, a torre foca quem tá mais próximo. Então, isso. Tipo assim, pra dar dive é mais fácil por isso. Porque a torre não vai te focar se tu bater no inimigo. A torre vai te focar se tu for na hora errada, entendeu? O alcance da torre no Dota é bem maior. No Dota 2, tô falando, né? Sim, é bem maior, cara, o alcance da torre. É, mas porque também o mapa do Dota 2 é maior. O mapa do Dota é bem maior do que o mapa do LoL. Me disseram que a distância da torre, por exemplo, a primeira do bot, é como se alcançasse a primeira da base. Ela consegue ver até tá ali. Como é, Malcan? Galera esquita. Não, não tá tanto, não. É isso, bicho. É putaria, viu? O cara dá um passe e... Outra coisa que, tipo assim, a diferença é grande é que no LoL, basicamente, o jogo é decidido em teamfights no LoL. Sim. Dificilmente alguma outra coisa vem e resolve o jogo, tipo um split push e tal. Acontece, mas não é tão frequente. No Dota 2, dificilmente o jogo é resolvido no teamfight, entendeu? Porque o mapa é tão grande que pra você ter uma teamfight toda, você deixa muito exposto, entendeu? Então isso pra mim é outra vantagem que tem, porque você tem mais possibilidade de fazer uma estratégia diferente. É, eu nunca joguei não, mas deve ser um excelente jogo também. De fresco e tudo mais. A minha única crítica grande assim, o Dota, o que eu acho é meio visual dele, eu acho meio padronizado, tudo é muito igual assim. É, eu também não gosto muito, também não gostei muito do visual do Dota 2 não, achei que ficou muito poluído, você confunde às vezes o campeão com o creep, é meio... Isso eu concordo, é a única parada que eu achei assim um pouco estranha no Dota 2. Mas aí que tá, outra... Mas tipo assim, eu posso citar N problemas do Dota. Dota, se não faz... Pelo menos o Dota Warcraft, quem jogou bastante tempo, eu jogo desde muito, muito antigo, desde as antigas mesmo. Garena. Garena, ó. Eita. Aí, tipo, o cara não tem atualização, não tem nada, macho. Dificilmente tinha alguma coisa que atualizava, era um item, um personagem, mas balanceamento em si era muito pequeno. Vocês falaram no Garena, você me levantou, eu não sei como é que tá o sistema de jogo do Dota 2 hoje, mas eu me lembro que isso aí pra mim foi tipo uma barreira de jogar o Dota, porque o Dota tinha essa parada, né? Você tinha que ter o Warcraft, aí instalava o mapa do Dota, aí tinha que instalar o Garena pra você poder jogar online. Na época do Dota 1, ele era simplesmente um mapa personalizado do Warcraft 3, né? Exatamente, era um Então, se você tivesse o Warcraft 3, o original, você podia jogar no servidor da Blizzard e o Dota normalmente. Se você não tivesse, era a opção da galera que ia jogar no Garena. Por isso tinha toda essa sacanagemzinha, né? Mas aí... Tem que instalar o servidor e pá. É, o irmão do Barreira, o irmão do Defesa, tinha o Warcraft original. O irmão do Defesa é o Barreira? Não, o irmão do Defesa. O Barreira é o nome dele, pô. O nome dele é Barreto. Os caras são da família mesmo, né? Um é o Barreiro, o outro é o Defesa. É, não, mas é o nome clã, dele, né, cara? Pô. O nome dele é Barreira, cara. Eu chamo ele de Defesa. Pois é, o irmão do Defesa, ele tinha o Warcraft dele original, bem das antigas mesmo. E tipo assim, o problema é que tinha pouca gente jogando, entendeu? Uhum. Mas... Não, o negócio é que porque o lance de não ter atualização, acho que é justamente por causa que ele era um mod, né? Ele não... O Counter-Strike, ele tinha muita atualização na época? O Counter-Strike saiu 500 milhões de Counter-Strike, não? Saiu 1.4, 1.5, 1.6. Não, maluco, eu não lembro direito desse negócio, não. Porque tem esse negócio das empresas, elas têm esse, vamos dizer assim, esse preconceito com mods. Então, mas, por não exemplo, é isso, mas o problema não é esse, Joel. O problema é o seguinte, não é que não saísse coisa nova. Sai coisa nova até hoje, mano, no Dota Warcraft. O problema é que o seguinte, o problema é que quando saía, o balanceamento não era o suficiente, entendeu? Tipo assim, desde que eu conheço esse jogo, desde que eu conheço, começo mesmo, é mapa 4, sei lá, 5. Não, mas exatamente, é porque o Dota, ele não teve a Blizzard não deu nenhum apoio pro Dota deslanchar e ter atualização direto, como o League of Legends teve. Já foi criado pra aquilo ali, né? É porque era uma coisa... Mas é o que eu tô falando, olha. Programando, era posso lá, né, velho? Pois é. Exatamente. Era um negócio aí, trafos... Era piratão, né, doido? Pois é, era. Imagina, era, mas, né? Olha, você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer o seguinte. Imagina que depois, assim, na época que saiu o Dota 2... Na época que saiu, eu tava jogando o Dota 1 ainda, pra ter uma ideia. Eu joguei por muitos anos. E tipo assim, eu lembro que desde que eu comecei Dota, por exemplo, a PA, é quebradíssima, cara. Quebrada de um nível que, tipo, ela consegue bater o time inimigo inteiro sozinho desde o começo do jogo até hoje. Ninguém nunca nerfou ela, entendeu? Ninguém nunca nerfou essa PA aí? Não. E o nerf que ela toma geralmente é tipo muito pequeno, é um cooldown que aumenta um segundo, é coisa tipo muito, muito pífia. Muito pífia. O Jota aí falando palavras difíceis, né? Tá bom. Esse bicho entrou na universidade, mas agora... É, o bicho passou no vestibular, né? É, doido aí. Vamos encarar o perigo. Agora, a primeira vez que eu ouvi falar sobre League of Legends foi em 2010, que eu tava no começo do site ainda. O cara chegou assim e disse, ei, mano, a gente vai jogar League of Legends. Um cara que eu conheci num evento. Eu nem dei bola o que é que ele tava falando. League of Legends, já é isso aí, mano. Depois de muito tempo que a galera veio me falar que, não, League of Legends é massa e tal. E League of Legends, cara, é um jogo viciante pra caceta, cara. Tu é louco, cara. Eu nunca tinha jogado nenhum MOBA na minha vida. E a primeira vez que eu joguei League of Legends, eu fiquei viciado já. Tu é doido, é um jogozão muito, muito foda. Devo confessar que a primeira vez que eu joguei League of Legends eu achei ruim. Porque como eu vim do Warcraft, eu tive um certo receio. Porque algumas coisas eram muito, muito fáceis, entendeu? Muito fáceis mesmo. Por exemplo, você dá uma magia, se você colocasse o mouse em cima da magia em si, aparecia todo o alcance da magia. Sim, isso, no Warcraft, você tinha que saber de cabeça. Até onde a magia vai, qual o alcance dela, entendeu? O que ela tem que fazer. Isso dificulta um pouco, porque, tipo, pra você ter domínio sobre certas coisas, você tem que treinar e conhecer o herói, entendeu? Já no LoL, se você coloca o mouse em cima, ele mostra tudo direitinho. Pra você fazer os itens no Warcraft, eu tinha que ficar... Eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar, eu tive que ficar procurando em site, até decorar tudo, porque você tem que pegar um item, juntar com outro e tal. E no League of Legends eu cheguei e tem uma pirâmidezinha de item que você faz e tá pronto. Então, tipo, o jogo eu achei muito fácil, muito simples, e eu comecei a jogar ele no começo da Season 2, e eu parei e voltei no final da Season 2. Comigo, mano, foi o oposto do Jota, porque eu também vinha jogando... Aliás, na faculdade eu joguei período considerável Dota, aí quando a gente começou a gravar com o Bala já era um viciadozão foda, né, em LoL. Direto. Aí tudo desse bicho era LOL, não sei o que, vamos criar as contas e tal. Tanto que era GG, era GG. Né? GG. Aí, devido a eu ter jogado o Dota, pra mim já foi o contrário. Ele, não, mas instala aí, eu não. Eu com a mentalidade ainda do tempo do Garena, não, mas tem que baixar essa porra, criar um negócio no servidor. Que o Garena eu achava muito bagunçado, mas essa parada pro cara poder jogar ser cheio de gambiarra e tal. Tu achava? Como assim tu falou isso no patado? É porque eu não sei como é que tá hoje, né? Pode ser que é melhorado, né? Concorrência aí. Parecia aquele churrasco em família final de semana, né? É. Aí eu me lembro foi isso, o Jota e o Bala insistindo e tal, eu peguei e instalei. Só que eu já achei mais legal justamente por isso, mano. Porque o jogo era mais bem explicado e tal. Eu me lembro que no Dota, igual como o Jota falou, era uma peia doida, mano. Pra, vamos dizer, eu peguei o jogo a primeira vez, não conheci o Dota. Pra mim descobrir como é que fazia os itens mais top, era totalmente na doida. O LoL não, tem lá dizendo direitinho como é que você faz os itens e tal. Eu achei muito mais explicativo. Eu conheci, infelizmente, através do Pivete de novo, né? Aquele corno, eu chegava na casa dele, se não era Tíbia, e pelo amor de Deus. Eu falei, Marcos, peraí. Peraí, vamos fazer muito silêncio pelo Tíbia, né, cara? Que eu vou te contar. Quem jogou. Assim, eu já joguei por influência dele, e o jogo é legal. Não, não é, cara, não é, não começa, não é. Não, não começa com essas putarias de JG, não. Pô, eu tento ver o corno jogar, aí eu, não, sabe, quando eu vou dar uma chance. Só que aí, só as primeiras vezes que eu vejo ele jogando Tibia, é o Marcos, o teu computador tá travado, o boneco tá parado. Tá parado. Travou o teu Celeron aí. Aí ele foi me explicando tudo, beleza. Enfim, eita, quando foi pro LOL, Celeron. O LOLzão das trevas lá, ele jogando aqui. O diabo é isso, Marco? Tu tá sambando aí na frente do cara. Tu vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Vai pra trás. Que bebê isso aí, mano? Vai pra cima do cara e mete a chibata aí, mano. Ei, só um parênteses. A primeira vez que eu vi o Pivete jogando, eu até comentei isso aí com o João. Também achei que esse bicho tava dando uma sambada. Não, ali. Não é, esse bicho fazendo um triângulo na frente do cara. Que diabo é isso? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Que diabo é isso aí, mano? Aí ele, não, tem que ser com calma, Bala. Isso, sabe lá. Aí eu fui começando a me interessar pelo LOL. Porque ele foi me explicando as paradas ele mesmo, né? Apesar do jogo também explicar pra galera que é mais simples em português. Sim, porque sim. Como o Jota e o Neto disseram que é bem explicado e tudo, e ficou bem mais fácil pro público brasileiro entender como é que é essas paradas. Mas o Dota já era em português. Não, isso eu não sabia, eu tô dizendo LOL. Sim, eu tô dizendo, né? Que mesmo assim, se for comparar, o Dó também já era em português. Ah, pois é, ou seja, é bem explicado, entendeu? Aí só que na época eu joguei há muito, muito tempo. Desde 2011. Muito tempo. Aí ele... O jogo era todo em inglês, né? E eu, tempo, né? 2 anos. Faz tempo. Aí ele me explicando a parada lá. Eu acho que nem foi nem há 2 anos, não. Acho que foi mais. Porque, enfim, ele me explicando o jogo. Eu, rapaz, eu acho que esse jogo é legal. Eu vou baixar ele no meu computador. Não, Bala, tudo baixa ele, tudo beleza. Quando eu comecei a jogar, aí você tem aquela empolgação, né? Jogando com um amigo e tudo. E eu fui desenrolando o jogo. Logicamente, no começo, todo mundo é ruim, né? Só que teve um aparativo a mais pra eu começar a jogar. Tu começa a ganhar. Melhora, né? Tá aí o balão. Porque o cara foi jogar, te chamou de gorda. Aí tu pegou lá e levantou esse bicho. Primeiro jogo que eu... Primeira jogada, primeiro jogo que eu joguei de Nasus, eu fiz um quadra kill. Quadra kill! Ixi. O primeiro jogo do LoL que eu joguei, eu fiz um quadra kill. Não me perguntem como, né? Eu fiz um quadra kill. Eu fiquei só apertando o Q. Apertando armou o Q, bonito, hein? Só apertando o Q. Vi os caras, apertavam o Q. Apertava o Q, apertava o Q. Maluco, quadra kill. Aí eu fui pegando gosto pelo jogo, porque não só o jogo em si, como você é PVP, os itens eu achei legal, o estilo de movimento dos personagens, os golpes, o negócio do cooldown, de quando é mais forte tem mais, dos personagens, da história dos personagens, que eu gosto mais de personagem que é mago, né? Que é aquela coisa do negócio dos feiticeiros e tal, do mago, e parada massa. E eu fui pegando gosto pelo jogo e ele vai só atualizando, botando personagem novo. Personagem legal, alguns nem tanto, às vezes, por exemplo, teve uma época que eles colocaram dois AD Carry seguidos, isso eu não achei muito legal. Tem umas coisas, às vezes, que quando você, o LoL vai fazer um personagem, eles, por exemplo, ah, é esse aqui, pronto, tá entendendo? Da época. Mas não, poderia ter feito, por exemplo, como tá em enquete aí no site do LoL, de fazer um, tipo, um monstro, um dragão, essas coisas. Eles estão fazendo muito personagem de gente. Sim, sim, eles fazem, entendeu? Uns que os fãs pedem. Isso, é, não, gente, por exemplo, é muito difícil você ver um personagem tipo Galio, que é tipo um monstro, tá entendendo? Me esqueci como é que é o nome lá, do Fizz. Gárgula. É, exatamente, essas coisas assim, de fazer um dragão, de fazer... Aí fizeram a Elise, que é a aranha. Aí estão fazendo mais assim. Agora, resumindo, eu acho o LoL um jogo maravilhoso. Não só pelo fato de ser português também, porque foi abrangindo o mundo todo. O jogo é bom, tem campeonatos, ele incentiva os personagens, o jogador, tem negócio de skin, não deixa você desbalanceado em ser, por exemplo, quem tem dinheiro é mais forte que você. Isso é só se fosse, por exemplo, se eu fizer uma conta agora, o cara também, né? Se sim, o cara tiver um dinheiro, ele vai comprando runa e vai comprando quinta essência. Não, porque runa não vende com RP. Runa não vende com RP? Não. Mas eu vou matar o Marcos. Eu vou matar aquele viado. Enfim, o jogo é bom. Peraí, mas tu é level 30 e tu não sabia dessa. Ele deu toque, né? Porque assim. Tipo, o que é runa? Ele joga que é runa. Aí eu cheguei, não, bala. E, mas se o cara começar e ter um dinheiro, ele fica mais forte mais rápido. Eu, então, se ele tá dizendo. Porque o Conde jogou há mais tempo do que eu, né? Apesar de eu jogar há muito tempo. Aí eu, beleza, eu nem fui ver atrás, não. Foi da Season 1, né? Eu sou praticamente da Season 1. No começo, no finalzinho da Season 1. E tu, Gruntar, como é que tu conheceu esse jogo maravilhoso que é o LoL? Eu tava trabalhando já com StarCraft, né? E... Ah, tu já fazia narração com StarCraft. Eu fazia narração de StarCraft, sim. Eu faço narração de StarCraft há uns 3 anos. E League of Legends tem menos de 1 ano que eu tô trabalhando com League of Legends. Jogando, trabalhando. E eu fazia StarCraft e o pessoal da SL queria começar o campeonato, né? Go for LoL, principalmente. E eles estavam me convidando pra narrar. Aí eu falei assim, cara, mas eu vou ter que aprender esse negócio todo aí, né, cara? E eu comecei a aprender a jogar, o pessoal começou a me ensinar a jogar League of Legends. Eu, quando fui narrar o primeiro campeonato brasileiro de League of Legends, eu sabia, eu tinha bem pouca experiência, velho. É, foi só no feeling, na experiência que eu já tinha previamente de narração, de evento presencial e tal, e foi na cara e na coragem, cara, porque eu sabia muito pouco do League of Legends. É, eu tinha estudado o jogo, jogado um pouquinho, um mês e meio, assim. Uhum. É, e eu acho que basicamente vocês falaram as principais características que deixam o jogo League of Legends o sucesso que ele é hoje. Ele é um jogo grátis, ele é um jogo que é fácil, a jogabilidade dele é muito simples, é fácil. Você joga com amigos, então um incentiva o outro, um carrega o outro, e mais algumas coisas vocês falaram que eu esqueci de recomendar, mas enfim, League of Legends eu acho que é uma soma de fatores pra ser esse sucesso que tá sendo hoje em dia. Agora, mano, é os caras aí. Eu sei que a galera aí tá começando a baixar o launcherzão do LoL. A galera que nunca jogou. Qual é umas dicas que tu dá pra galera que tá começando ali a querer jogar LoL, não sei o que e tal? Não, pro cabo que tá começando. Dica essencial é o cara não ficar aí embaixo da torre, né? Daria. Não, mas isso aí é realmente o primeiro, o cara que tá abrindo o jogo pela primeira vez, né? Porque, pois é, né? Esse é o básico, viu, macho? É, porque tem uma torre zona de chibateando, então vai ficar lá, e cara, pra cima, né? Não pode, né? Mas isso é falta de raciocínio. É porque a galera que não conhece muito bem o estilo MOBA, né, vai se perder um pouquinho ali no começo. Mas com o tempo o cara pega voado, né, essas paradas do LoL, de bot, mid, top. É a parada zona ali que é massa. O cara pega só com o tempo mesmo, né? Pois, eu digo assim, que primeiramente o cara tem que pegar um personagem e asilar naquele personagem. Acho que a essência do jogo é essa. O cara, quer dizer, a essência inicial, né? É, o cara pega aquele personagem que um e dá o gás, velho. Cara... Tá jogando, aí tu vai dizer, ah, mas aí fica muito repetitivo. Não, mas fica não. Cada partida é cada partida. Exato, cada partida doido, acontece mas... coisa diferente, né? É, mas tá doido, a emoção é diferente, totalmente. Aí tu fica ali naquele personagem, dando gás, jogando. É igual como quando eu tô fazendo começar... com o Trindamerizão ali. Pois é, quando tu começar a ter agilidade suficiente pra matar, não morrer, fugir e tal, sem morrer, correr atrás do cara, matar e ainda voltar vivo, aí pronto, aí tu, então eu tô jogando... normal com este aqui, né? Porque tu começou péssimo, né? Aí tu vai pular pro nível normal. Aí quando tu tiver normal, aí tu começa a pensar num mais algum. Aí começa a jogar com dois. Aí pegou o nível normal do próximo. Aí passa pro terceiro e tal. Mas é isso aí que tu falou. É uma dica essencial que a gente tem que dar ali nesse cast, né? Porque às vezes a galera entra no LoL e fica com aquela ânsia de kill, né? Ficar dando kill, dar kill, não sei o que. O cara fica querendo matar. Outra coisa que eu acho, eu me corri se eu estiver errado, os ouvintes. Eu ainda faço isso, eu faço isso uma vez ou outra. Mas eu acho que é mó paia, que é errado o cara se matar por um kill. É, exatamente. Eu acho isso negativo. O cara, o mais importante no começo, quando você tá começando a jogar, é você não ficar com a ânsia de kill, né? Você, principalmente, não morrer. A primeira coisa que você tem que aprender no LoL é isso aí, né? É porque você, evitando a sua morte, você vai evitar que o outro time fique bem superior a você. Então isso já ajuda o teu time todo. Só em tu não morrer, tu já ajuda o teu time todinho. Exatamente. Se tu ficar eu quero, pra cada morte que tu, pra cada um que tu mata, tu morre também, aí fica uma bosta. Tu vai ganhar um dinheirinho, mas em compensação do outro time também tá ganhando dinheiro. Ele tá progredindo junto contigo. Exato. E às vai vezes ficar fortezinho e vai ficar cada vez mais também. E então... às vezes o cara mata um cara e chega outro e você acaba fedando sem querer, né? Fedar, que significa deixar o cara forte, né? O cara fica fedado sem querer, assim, né? Você feda do outro cara. Ali, não, mas eu matei. É, não, mas o outro tá mais poderoso que ti. Não, aí por azar teu, ele te matou e ainda passou um cachimbinho na frente dele, ele matou também. É. Aí pronto, aí tu vacilou. Tu ainda, além de não matar, cagou o pau, ainda morreu. O outro veio e morreu também. Aí estragou tudo. Aí quando menos espera, o cara já tá lascando todo mundo, levando todo mundo nos peitos. E pronto, aí fica uma merda só o jogo. E outra coisa também é que você tem que pedir ajuda pros seus amigos, né, cara? Pra jogar o LoL e tal, você entender melhor como é que se joga. Mas é um jogozão foda demais, cara. Dá pra cara. É, quando tu chegar, tu diz, ei, mano, bora jogar o LoL. É, inclusive. A galera do Azila Cast indicou ali, né? Tu faz justamente esse comentário que esse bicho aí vai sair correndo pra jogar contigo. Né? É. Seus ajustes finais e clique em confirmar para levar seu campeão à batalha. perguntar, mas é verdade esse apoio todo que a Riot dá? Porque todo mundo que eu vejo que fala, fala que a Riot dá um mega apoio pra quem é, quem tá querendo começar a virar profissional e tal, em negócio de campeonato, quem tá atrás de fazer campeonato, coisa que seja ligada ao LoL. Isso, tu sabe dizer se isso é verdade assim mesmo? Sim, não, cara. Depende, velho. O que eles fazem, ações concretas. É, se você tiver um campeonato montado, amador, ou seja como for, eles ajudam com aquela premiação de skin e de RP. RP não. Skin e RP. Isso é concreto. Se você montar o campeonato direitinho, se inscrever lá na Riot, tiver no mínimo 8 times, se eu não me engano, você vai ganhar a premiação lá da Riot. Que é... Mas, tipo assim, quando tu diz ajudar 8 times, é qualquer 8 times, qualquer campeonatozinho de esquina consegue essa ajuda? Sim, você tem que se inscrever lá, tem um tempo pra eles responderem, mas você consegue essa premiação. Ah, o cara pode criar o seu próprio campeonato? Olha isso, aí, você pode montar o campeonato. Olha aí, você pode montar o seu campeonato. E a Riot vai te ajudar com essa premiação de skin, aquele Rising Triunfante, se eu não me engano, e mais RP. E você tem que provar que o campeonato aconteceu, né? Mostrar direitinho os times inscritos e pá, e você vai conseguir. Esse é um apoio que a Riot dá, que eu acho legal. Fora isso, dependendo do tipo de organização que você for, se você tiver um negócio maneiro e tal, eles vão te ajudar com um pouco de divulgação. Campeonato do LoL do Azila. É por aí. Azilol, né? Azilol. Um pouco assim, Grutar. O que eu vejo o pessoal falando é que, tipo, assim, ah, não, um do grande ponto é que a Riot apoia muito, não sei o quê. Tudo bem que ajuda com RP é uma ajuda, querendo ou não, né? Mas não é uma grande coisa isso também. Não, mas o que é... porque se você for pensar o seguinte, velho, a Riot promove, por exemplo, a LCS. A LCS, cara, ela ajuda a promover o jogo. Uhum. Ela promoveu o Campeonato Brasileiro de League of Legends, pagou os times, levou os times pra lá, com tudo pago. Então você tem esse apoio aí da Riot, né? É um apoio legal. Talvez seja nesse sentido que as pessoas falem, né? Não é qualquer coisa de esquina, né? Não, aí não. Agora o que eu acho legal é que ela incentiva o jogador iniciante também, que o cara não fica naquela frustração, por exemplo. Eu joguei o Call of Duty, o Modern Warfare 2 online, e cara, eu fiquei frustrado, bicho, porque eu entrei no jogo e a galera que era mais poderosa que eu, né, chegou e dava só um tiro. Eu metralhando os caras, o cara aparecia na minha frente, eu metralhava, o cara dava um tiro, pronto, matou. Égua, mancho, o cara fica meio frustrado, assim, o League of Legends, o cara começa no level 1, por exemplo, tem aquele negócio do balanceamento, né, quando você começa no level 1, você só pega os caras que estão no level 1 também, né? Isso é muito importante, né, velho? Então tem essa parada, né, dele quebrar essas barreiras, né, que impede o jogador iniciante de se aprofundar no jogo, né? Querendo ou não, eu acho que, assim, por exemplo, que tu diz bem rápido, do Call of Duty, o cara chega nível 1, por exemplo, aí vê o cara lá com a bazuca zona com 18 balas dentro, pois é. Aí o cara te metralha lá, isso é desmotivador, velho, sinceramente. O cara chega, o cara se vê num mato sem cachorro, um negócio. Tá, no LoL não, o LoL ele... Não, você tá começando agora, é aquele matchmaking, né? Ele faz lá a análise do seu perfil e bota um cara mais ou menos nível 1, nível 2, pra enfrentar contra você. Isso é o balanceamento, e isso é que faz com que o jogo seja, entre aspas, justo. É, uma coisa até que foi o Mark, né, um dos caras que criou a Riot, ele falou que nenhum dinheiro pode comprar uma vitória. Isso no LoL é uma regra essencial, né? É verdade. Eu, desde que comecei a jogar jogo online, desde que eu tomei consciência que eu tenho uma escolha de jogo online, que antigamente a gente tinha os jogos padrões, né, tal, e demorou um pouco pra gente ter uma quantidade variável de jogos. Agora que a gente tem um leque pra escolher de jogos online que a gente quer jogar, eu escolho sempre jogar os jogos que eu vejo que não tem vantagem o cara ter dinheiro ou não envolvido, entendeu? Sim, que sim. Vai do cara ser bom ou não. E tipo, cara, tem muito, muito jogo com quem tem mais cash ganha o jogo. Porque pay to win, né, cara? É famoso, o famoso pay to win, pague pra vencer. Pois é. Já o do LoL... Eu acho isso interessante, porque a gente tá falando, ah, gasta dinheiro, não sei o que, quem tem dinheiro. O LoL, cara, é o tipo do jogo, se você não quiser gastar um real no jogo, você, ah, vou jogar, o jogo é de graça, não vou gastar um real. Lógico que você vai levar um pouco mais de tempo, mas você tem condição de montar um jogo, montar uma estrutura pra você jogar, tal qual o cara que tá gastando, sei lá, 100 reais por mês num jogo. Exato, mas eu acho, cara, que eles ganham muito mais dinheiro assim, cara. Porque, não, por exemplo, eu sou o tipo de cara que, eu, se eu me pagar pra jogar um jogo, eu tenho mega resistência. Eu sou eu gosto de, eu prefiro 10 mil vezes eu estar dentro do jogo e depois fazer alguma coisa. Tipo assim, em pouquíssimos jogos eu gastei dinheiro dentro, tipo o Dolphus, que eu pagava, sei lá, R$15 por mês, que é merreca, mas é, pagava por mês. No LoL, cara, já deve ter gastado muita grana, cara, porque você vai gastando de pouquinho em pouquinho, eles ganham muito dinheiro. Mas isso eu sei que eu gastando, sei lá, R$10 ou nada do meu dinheiro, eu vou ter a mesma chance de vencer que o cara que gastou 100, entendeu? Eu vou concordar com o Jota. Eu também, durante muito tempo, joguei jogo online. Eu não gastava dinheiro, não. Eu ia até onde dava no gratuito e tal. Só que o LoL é tão legal, mano, que mesmo você não precisando pro jogo, você gasta com skin, que deixa o jogo mais divertido, né, e tal. Não é, você, cara, acaba gastando um pouco. E o cara eu sou foda, cara. Pão duro, velho. Eu vou falar pra vocês que eu nunca gastei um tostão, meu. É sério, cara. Eu tenho uma outra skin que o pessoal me deu de presente, mas eu nunca gastei um tostão, velho. Mas é coisa minha mesmo. Eu sou pão duro na vida. Eu também sou muito pão duro, cara. É igual o Marco. Marco chega... Ei, Marco, vai comprar skinzinha, não, Marco, do Twitch? Não, vou esperar o próximo campeão aí pra eles darem de presente os RP pra acumular aqui. Que maria, no meu caso, cara, eu sou pão duro, mas eu, tipo assim, eu compro, já comprei cash, mas toda vida que eu compro pensando assim, não, eu só vou comprar coisa em promoção e eu não compro skin. Eu só compro herói e herói em promoção, que eu quero completar todos os heróis. Eu jogo com essa minha conta atual há uns 7 meses e eu falta 21 heróis pra me terminar todos os heróis. Joga estilo Pokémon, né? Então. É estilo Pokémon, tem que pegar tudo, entendeu? Quero fazer um Pokédex completa. É como isso. O Rian falou, mano, o Jota tá querendo finalizar o LoL. Finalizar o LoL. Isso é uma coisa que eu acho legal no LoL, de você desbloqueando os personagens também. Ah, isso aí é legal. Porque é. Eu não sei quem foi que disse também, que isso deve ser verdade, que no Dota já são todos liberados. Aí isso, tem, depende do modo de jogo, que depende de alguns, outros não. Assim, o Dota e o Smite também, que também eu acho que é outro que tá ficando grande atualmente. Também os dois são todos os personagens liberados. Pois é, e isso eu acho massa. Aí você vai desbloqueando os personagens, você vai ganhando dinheiro nas lutas, você vai sendo recompensado. Aí você vai comprando runa, você vai comprando quintessência, você faz as suas masters, você calcula a sua estratégia, aí você compra rune page, 6.300. Devo confessar, cara, que isso ajuda até mesmo no balanceamento do jogo. Porque eu lembro que quando a gente jogava, sei lá, o Dota Warcraft há um ou dois anos, tinha amigo meu que jogava menos random, que às vezes pegava os heróis que ele não sabia nem pra onde ia. Porque é tanto herói, que ele não sabia nem como é que jogava com a parada. É, isso aí é uma parada que é muito foda, mano. Porque o LoL, ele são o quê? Mais de 100 personagens, né? Mais de 110 já. Aí, cara, eu, por exemplo, quando eu comecei a jogar o League of Legends, sou fã pra cacete do God of War, cara. Aí quando eu entrei, o Neto disse, não, mas um personagem massa pra ti é o Pantheon. Aí eu cheguei, vixe, meu, bichozão massa, meu, olha aí, mano. Inclusive, tu comprou uma skin pra esse bicho. Aí eu comprei a skin, mano, achei foda, mano, tá doido? Horrível, meu, cara. São 115 personagens até hoje. Contando já a Vera Verão? A Vera Verão. Epa! Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão. Eu acabo com eles! Só o que é um pouco que é complicado pro jogador iniciante, por exemplo, é ele entender como é que funciona a mecânica do jogo dentro do jogo, né? Já. Não, tá falando metagame, né? É, pois é, o metagame. Isso aí pra mim foi uma dificuldade também. Quando eu comecei, não tinha ninguém me orientando. Mentira, cara... que eu sempre que perguntava alguma coisa, eu falava, mano. Porque tu nunca teve a curiosidade de me perguntar as coisas, mano. Eu me lembro que eu joguei umas 10 ou 15 partidas, eu jurando que o cara jungle é o cara que jogava escondido no mato da bot. Como é? O sniper, né? Não, mas realmente é uma parada que você não entende muito bem, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não entendi muito bem como era essa parada de top, bot, de mid. Mas tu sabe que... Porque eles não explicam isso, né? Porque na verdade isso não existe. Isso foi inventado pelos europeus. Isso começou na Season 2 e foi o pessoal europeu que começou a inventar isso. Mas hoje... Inventou o metagame desse jeito atual. Mas hoje em dia é oficial esse negócio das lanes? Esse metagame não é oficial. Não existe metagame oficial. Tipo, tanto que se ele fizer isso, ele tá dando um bloqueio criativo nas pessoas, entendeu? Não existe nada, né, como o Jota tá dizendo, não existe negócio de... Ah, tem que ser jogado com a DK de suporte. Pois é. Não existe. Você pode jogar do jeito que você quiser. Eu tenho um amigo meu que ele é meio alternativo. Ele vai de xinzar o bot com outro cara lá. Aí eu falo, não é muito bom, mas você pode jogar do jeito que você quiser, claro. Joga do jeito que você quiser, velho. Tanto que, sei lá, acho que uns 3, 4 meses atrás, quem acompanhava as streams da Evil Genius, via que a galera lá tava fazendo era Chaco e Elise, se eu não me engano, no bot. Tá entendendo? Tipo, cadê o AD Carry? O AD Carry era o Chaco, entendeu? Não, aí explica o que é que é esse negócio do metagame, porque pode ser que algum ouvinte não entenda muito bem. Porque, verdade, assim, pode verdade. Ser que um ouvinte vá jogar amanhã e já esteja por dentro, né? Pois é. Ele já tá baixando o launcher já, mano. Mas aí o pessoal tem que saber o que é a role, né, cara? Aí... É, sim. Um abraço pra quem joga de Blitz. Um abraço pra quem joga de Blitz. Qual é essa role? É Blitz! É, porque assim, existe um conceito, porque o League of Legends, ele é um jogo de estratégia, né, ele tem muita estratégia dentro dele. E tem alguns personagens que, por exemplo, Volibear, o cara vai escolher o Volibear lá e tal. Você sabe que ninguém chama de Volibear, né? Por quê? Porque o pessoal fica putasso que diz que tá falando cerveja, hein? Não, mas isso aí é frescura. Grunta, você que é narrador, pessoal, zoou tudo, cara, não precisa, não adianta ficar de neura. Eles sacaneiam tudo. Não adianta ficar escutando tudo, porque senão você não vive. Então o cara chegou, por exemplo, eu até pensei isso na hora que o Neto falou. O Neto Jota queimou, o Royal. Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Todo mundo, mesmo não gruntar, não. Foi o Rian, não foi o Manel. Que é dia, em inglês é cerveja. É Volibear, é urso. Volibear. Eu acho Volibear. Que é um bebê, hein? Agora o negócio do Volibear. É porque é o seguinte, o cara escolhe o Volibear, né? Volibear que... Não, Volibear. Aí ele e o Gragas. Aí o cara diz assim, eu vou com o Volibear no bot. A galera já fica de abeis, Volibear no bot, tá doido? Ai, daí... Tá doido, Volibear no bot, tchau, pei, mano. É bicho noob, mano. A galera já fica dá assim. Dá um exemplo do PC que fica mais claro. Ah, do PC, mano. O PC chegou, Gruntar, e disse assim pra gente. Ei, vamos formar um time de LOL. Bora pra participar do campeonato. E aí, PC, tu vai jogar de quê? Não, eu vou fazer uma Nidalee Tank. Nidalee off Tank, ela é meio AD, meio Tank. AD. A galera ficou de ABS, PC, mano. Nidalee Tank, agora sim, cara, o negócio do meta, eu acho que a gente tem que levar um pouco... Não levar muito a sério, porque... mas tem que levar um pouco em consideração, porque não é à toa que essas paradas são assim, entendeu? Sim. Alguns campeões funcionam melhor de certas maneiras e... Por isso é feito assim, entendeu? Até o que eu vejo muita gente perguntar é falar assim, por que tem que ter um suporte e tem que ser dois no bot? É porque fica perto do dragão, que é o primeiro objetivo do jogo, e que tem que proteger o dragão. O suporte é exatamente pra isso. No top, né? Porque não, no é que bot. No top só pode ser um cara e tem que ficar um no jungle. Exatamente. Por que não vai os dois no top, entendeu? São várias coisas assim que acabam... Depois que você vai aprendendo um pouco mais... Com um pouco mais de experiência, a galera vai entendendo e fica um pouco mais fácil, né? Mas é... Quem joga LOL do começo é praticamente lei. É dois top, dois bot e um mid. Isso. Mas é divertido, velho. A galera tá lá jogando, se diverte. Eu acho que isso que é importante, cara. Só não faz isso na ranqueada. Principalmente na minha BO3, por favor. Aí não. Mas aí quando o cara chega nível 30 ali na ranqueada e tal, ele já tem um certo tipo de... Não tem, cara. Não tem não, porque já fui ranqueada, macho. E vi, tipo, a Henri bot, entendeu? Mas não são todos, entendeu? Uma ou outra... Todo, 90% dos jogadores. Jota tá botando até o PES 2013 aqui. O Ronaldo, né? Ronaldo. Ronaldinho, soccer 97. Agora, a partir do momento que ele tá atrapalhando o jogo do outro, aí, né? É outros 500, né? É porque, assim, você fazer um metagame diferente com um time formado é ok. Mas se fazer um metagame com um time que você não conhece, lógico que vai dar errado. Eu já vi nego falar assim, nego pega um cara AP frágil no top, sem escape. Aí ele fala assim, mas o Django tinha que fazer tal coisa porque eu tô com esse cara. Como é que o Django ia adivinhar que por que tu tá com esse cara tinha que ter feito isso? Entendeu? Porque não é um metagame convencional. A galera levava isso a sério, mano. Porque se o cara fizesse... Eu já vi isso acontecer uma vez. O cara comprou um item errado, a galera ficou de... você tá fazendo merda! Não sei o quê. Não, um item errado é tranquilo. O foda é fazer Garen AP. Já vi. Cara, agora uma das coisas que eu mais me impressionei quando eu comecei a jogar o LoL foi justamente isso aí. Eu comecei a jogar numa boa, né, e tal. Aí você tá aqui jogando, você ainda não sabe jogar direito, sei lá, do... Tem, o cara é noob, né? 10. Pois é. Do nível 1 ao 15, né? Você ainda não sabe jogar, né, Joel? Tá aprendendo e tal. Aí você pega e compra um item que não tem nada a ver. Sei lá, você é um personagem tanque e você compra um item de velocidade de ataque, por exemplo. Aí os caras começam ali a xingar. É, mas tu tá doido, não sei o que. Por que tu tá comprando isso aí, mano? Sabe jogar? Não, não, vou dar surrender aqui. O cara não sabe jogar, não. Cagar surrender? O pau na partida. Mas é desse jeito mesmo. Mas assim, eu quando eu troquei, porque assim, quando teve a mudança de conta, eu não deu tempo de eu trocar a minha conta pra vir pro servidor BR. Então eu criei uma conta nova, né? Aí quando eu vim pro servidor BR, cara, eu devo confessar, cara, que eu vi coisas absurdas. Eu vi sério mesmo um cara jogando sério, de Garen, e quando eu olhei, o nego tava tudo xingando ele. Quando o cara vai xingar, eu não ligo. Aí eu fui olhar porque o pessoal tava xingando, mano, o cara tava de Rabadon, mano. Cara de Rabadon com Garen, Rabadon, cara. Como é que pode, velho? Agora isso não era um jogo level 1, não. Isso era um jogo level 20, por aí. Agora como não, é? Eu tô ligado que tem essas pérolas, né? Mas uma coisa que eu não gosto daqui, do que o pessoal faz... Quando o pessoal te xinga. Xingando, é quando tu fala assim, tu é um lixo. Lixo, né? Macho, é uma palavra que me dá uma dor de cabeça, uma raiva, porque é uma falta, não só, sei lá, de respeito, assim, pra mim. Como é ridículo. Ai, lixo. Time lixo, você é lixo. Ai, o top é lixo, bot lixo. Velho, para com isso, velho. Eu sou uma pessoa que faço questão de entrar quase todo dia, mas no tribunal. No LOL. E olho tudo, olho o que o cara disse, verifico dos reportes do cara, o que é que escreveram, o que é que o cara xingou alguém. Mas, sinceramente, falando sério, quando eu vejo que o cara falou lixo, fica falando lixo, eu boto lá pra punir o cara, porque eu acho isso um termo, uma forma de falar ridícula. Eu não sei se vocês acham isso. Eu nunca falei lixo no jogo, nunca desrespeitei ninguém. Agora tu levantou um ponto importante, que a Riot, né, que é a empresa que desenvolve o LoL, ela tem uma preocupação tão grande em formalizar o LoL como um esporte eletrônico, realmente, que ela se preocupa até com essa questão, né, do pessoal que xinga, do pessoal que é desrespeitoso, e tu até falou aí do tribunal, né? Uhum. Isso. É. O tribunal é o seguinte, você acabou o jogo aqui, você vai reportar o cara. No tribunal aparece qual foi o champion que foi reportado, os itens que ele comprou, pra ver se foram os itens certos, que isso influencia também, o farm, o que ele escreveu no jogo todo aparece também, bem grifado. Aí você vê se o cara realmente morreu muito, se foi feed intencional, se morreu intencionalmente pro time inimigo, se fez besteira, que a galera escreve no chat, você tem a opção de punir o cara ou não punir, né? Que eu esqueci qual o nome lá. Aí você... Com o reporte... Aí assim, por exemplo, digamos que hoje dia 1 o cara levou uma punição lá no tribunal, aí ele vai voltar de novo pro tribunal pra ser avaliado por outra pessoa, aí a pessoa vai decidir se ele vai ser punido ou não. Dependendo da quantidade de X que a pessoa levar uma punição ou não no tribunal, ele vai receber uma notificação na hora que ele entrar no LoL. Isso foi o que aconteceu com um amigo meu. Ele xingava muito, ele jogava mais ou menos bem, mas ele xingava muito, esse era o defeito dele. E ele perdeu a conta dele, nível 30, com 1.500 vitórias, por xingar muito no jogo, apesar dele jogar muito bem. O Holly recebeu quantos anos de punição, tu lembra? 500 anos de punição. Como é, mano? Que o cara ferrou o quê? A conta dele tomou um ban de 500 anos. Caraca, é sério, mano. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Mas ele xingava muito, cara. Ele era muito rage nos jogos. Quando o cara é reportado assim, né, o cara passa 2-3 dias sem jogar, né, uma parada assim. 500 anos. Cara. Ou um tempinho pequeno, né? Quando o cara fica viciado no LoL, cara, é difícil demais, viu? Passar 2-3 dias sem jogar, viu? O único tempo que eu passei que eu tomei ban foi assim que eu vim pro servidor BR, eu tava jogando na casa de um amigo meu, a internet dele caiu. E caiu bem no começo da partida. Então, tipo assim, eu passei a partida toda parada. Então, quando eu voltei, eu tomei a punição de 24 horas. Aí tu ficou doidão. Eu digo, não, tipo, 24 horas sem jogar. Eu achei isso certo, sabia? Porque eu caí e eu prejudiquei todo o time. A culpa é minha, sim, entendeu? Não, sim. Isso é verdade. Agora, eu, falando sério, eu tenho minhas quase 1.500 agora, vitórias. Tá se tremendo todinha, tu. Eu nunca levei uma notificação, doido. Não, eu acho que é porque também, porque esse negócio do Jota, às vezes, porque logicamente que não é culpa dele, mas é o certo, como ele disse, eu acho também verdade, mas porque eu jogo o meu jogo, eu não xingo ninguém, eu não tento fazer nada errado, entendeu? E tu reza porque... pra não cair a internet, né? Não, quando cai, quando teve algumas vezes que cai, é difícil cair aqui em casa, mas quando cai eu nunca levei notificação alguma. Alguém deve ter reportado, claro, né? Sim. Mas eu nunca vi nenhuma informação na minha tela, não. Agora esse é meu amigo que ficou banido sexta, sábado, domingo e segunda, ele quase fica careca puxando os cabelos. Eu quero jogar LOL. Tem um amigo meu que tem duas contas por causa disso. Às vezes a gente vai jogar e ele, peraí, que tal personagem tá em outra conta, eu vou pegar outra conta. As duas contas level 30 já, mano. Porque ele é banido de um, ele vai pra outro. Certamente uma sábia escolha. É, agora uma parada legal ali do LoL, como a gente falou, né? O LoL tem muito desse negócio de balanceamento, equilíbrio dos personagens e tal, esse negócio do nerf. Quando o cara descobre aquele personagem combinado com um determinado item, com uma determinada lane, o cara se torna invencível, a Riot pega e faz um equilíbrio, né, no personagem. Mas nunca teve uma coisa tão quebrada a ponto de tornar invencível, não. Pelo menos não que eu tenha visto. Não, porque o cara se torna muito forte, por exemplo. Não, que é o modo de falar. Eu me lembro que eu fazia um estrago com o meu time, aquele item moleste, eu acho. Aí a Riot descobriu e tirou o item. Tem vários itens, né? Peraí. Tá dizendo que foi por causa de tu que aí atirou o item. Não, eu sei que depois que eu comecei a detonar, tiraram o item. Galera lá no QG, lá, ficha o Neto, tá. Rapaz, vamos tirar porque, esse item, tá? É porque, assim, isso acontece em RPG, pra cacete, né? Por exemplo, o Final Fantasy Tactics, tem um personagem lá que é o Orlando. Ele combinado com uma determinada... Fica aqui uma observação que é um nome horrível pra um personagem de Eu acho irado. Mas eu pego ele e coloco uma determinada combinação de itens que o personagem fica invencível, mano. O cara tira totalmente a graça do jogo. Mas aí que tá. Quem aqui já jogou RPG de mesa sabe que esse balanceamento é feito pelo mestre. E o mestre basicamente é a Riot, não? Sim, sim. Querendo ou não. E tem muito isso, né? A Riot tira itens, né? Deixa um personagem mais fraco. Mais fraco assim, né? Ele tira uma habilidade e tal. Eu lembro que eu comprei o Olaf porque eu vi o Gruntar usando o Olaf e eu achei ele foda. Aí, quando foi 2 dias depois, tomou um mega nerf, cara. O Olaf é inviável hoje em dia, o Olaf. É, eu nunca mais joguei de Olaf, cara. Chateado. Mas é doido, mano. O nerf do Olaf, cara, tipo, foram 3 machias nerfadas simultaneamente, cara. Foi absurdo, cara. Ei, Gruntar, diga lá. Os teus personagens que tu joga no LoL, teus champions. Como eu jogo jungle, eu tenho uma gamazinha de personagens que eu gosto de jogar assim. Eu jogo muito com Nautilus, Nunu. Peguei Isaac agora. Isaac tá muito forte. Eu jogo com um campeão que tá forte, velho. Eu não tenho futuro, não. É sério, velho. Então tu joga de Sivir, então, né? Não, Sivir eu não jogo, não. Eu queria jogar de Lee Sin, mas eu sou muito cotoco. Eu não tenho habilidade pra jogar de Lee Sin. Inclusive, eu vi alguém dizendo que queria te ensinar a jogar de Lee Sin. Velho, eu sei o que tem que fazer. O problema é conseguir fazer, velho. Que é uma arte jogar de Lee Sin. Não é tão simples, não. É irado. Sabe por que tu não consegue? É que tu não joga de Smartcast, mano. Eu tô jogando o Smartcast, inclusive, isso foi excelente. O Lee Sin me ensinou a usar Smartcast. Hoje em dia eu não sei como eu conseguia jogar sem Smartcast, cara. Pergunta, o Smartcast, ele pode ser usado em torno do campeonato? Pode, sem problema nenhum. E o que é o Smartcast, mano? Que eu tô jogando. Eu esqueci que tinha nível 15, foi mal. Smartcast é o seguinte, cara. Sabe quando você tem as skills que você aperta o botão e você tem que. Aí ele vai aparecer a bolinha pra você clicar no alvo que você quer utilizar, certo? Ah, sim, sim. No Smartcast não aparece esse alvo, ele vai direto onde o mouse tá. Sabe o Flash? Nível 15 tem Flash? Sim, sim, tem. Então o Smartcast é você usar as skills exatamente igual você usa o Flash. Ah, sim. Onde tá o mouse e você aponta a skill. Como, por exemplo, também as habilidades em linha reta, né? Você não precisa clicar pra aparecer a linha e apertar de novo. E aí, mas tá aí uma coisa... Você só aperta o botão e ele já atira naquela direção onde tá o mouse. Agora tá aí uma coisa que eu fico puto, mano. Acho que esse negócio de habilidade em linha reta, mano. Porque assim, mano, eu jogo com o Tryndamere, aí eu fico puto ali com a Ashe, mano, porque ela tem aquela ult velha daquela flecha zona de gelo, né? Aí, mano, nunca acerta ninguém, não, vale dizer isso. Eu vejo a flecha vindo bem devagarzinha, ao bicho, aí passar é longe, ó. Aí, pô! O personagem foi eliminado. O que diabo é isso, mano? Flecha é tipo o foguete do pica-pau, é. Mas quem vai ser atingido por um teleguiado? Exatamente. É isso aí. Então o Ezreal pro Joel não existe, né? Acho, eu vejo aquele laser velho da Lux, mano. Já fico puto. Puta que pariu, olha aí, velho. O Joel decide desviar, né? Eu vou levar essa porra. É, mano. Ele gosta de Tryndamere porque depois que ele morre, ele tem outras chances, né, cara? tenho muitos amigos meus, Gruntar, muitos conhecidos amigos meus do Brasil todo que eu jogo logo faz muito tempo, que são muito bons mesmo, que eu, logicamente, que eu vejo stream, eu vejo os campeonatos, eu vejo alguns, enfim, daqui, da Europa e tal. Uhum. E, por exemplo, eu tenho um amigo meu que joga comigo todos os dias, que ele joga muito bem. Às vezes eu olho aqui, por exemplo, o BRTT, por exemplo, ele jogando de Draven. Ele joga bem, querendo ou não, ele joga bem. Não é Draven, é Draven. É o Fella. Aí, ele tá jogando aqui, e esse meu amigo que eu jogo de suporte pra ele, que ele joga bem de AD Carry, de Vayne, ele joga nível, tá entendendo, como ele. Aí eu fico assim, mas por que que tu nunca, sei lá, pensou em montar um time, ou, sei lá, pra poder seguir em frente, ver uma galera legal? Eu nunca me interessei, não. E não é a primeira pessoa, amigo meu, que falou isso. Eu tenho umas 8, 10 pessoas que jogam muito, muito bem, que eu olho assim, caralho, ele joga muito bem. E eles não se interessam em, sei lá, em querer alguma coisa mais, entre aspas, mais séria, de participar do campeonato até local. Eu ainda acho que o LoL, eles não, ou não sei se é coisa pessoal deles que eles não querem mesmo, que tem coisa ainda, personagens e pessoas realmente jogam muito bem a nível profissional e que ainda ficam assim na escuridão, entendeu? O nosso amigo Ryan, do Mega Potion, ele falou mais ou menos isso. Ele jogava o campeonato e tal, ganhou de uma porrada de coisa. Ele tinha um time, mas ele basicamente falou assim, cara, não vale a pena, entendeu? Não vale. É que você tem que dedicar muito pra você jogar num time competitivo, cara. Muita dedicação. Tem que treinar com o time. É uma coisa que você tem que estar disposto a realmente investir. E muita gente joga por diversão, né? Por mais que o cara seja bom, fera, ele tá só se divertindo, velho. Ele não quer se envolver nesse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que é válido. É a mesma coisa você ter aquele cara que joga aquela pelada, né? Pro futebol, o cara ser muito, muito bom. É, só que esse cara, ele não vai procurar um time profissional pra jogar. Sim, ele não vai fazer um teste num time profissional pra tentar entrar, entendeu? Ele só quer jogar aquela pelada ali com os amigos e tal, tomar uma cerveja, comer um churrasco e deu. É, eu acho que é muito importante você ter esses jogos assim que puxam, né? De um modo em geral. E você incentiva muito. Você chega pra aquele pai lá que tá meio bolado e o filho dele tá jogando e fala assim, olha aí, cara. Né? É, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, você ter esses jogos que se destacam demais, assim, que se destacam muito, justamente porque eles puxam as outras. Exatamente. Chegar no dia de o pai ver o menino jogando, pai, eu estou trabalhando, pai, com licença. Cara, isso é um sonho que eu tenho. É um dia eu estar jogando, a minha namorada chegar, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, cala a boca. Agora, cara, nem quem... isso aí nunca vai acontecer, velho. Só a parte do cala a boca, não, aí pode acontecer. Ela era tudo para mim, mas eles a levaram. E com ela, levaram também minha bondade e compaixão. Esse foi o erro deles, porque agora tudo o que me sobrou foi um coração gelado. Eles prosperam em dúvida. Seu banquete é o medo. Estas abominações contaminam este mundo, e cada uma delas perecerá em minhas mãos. E se alguém ficar no meu caminho, eu os mandarei para a cova. Ô Bala, tu gosta de jogar qual personagem no League of Legends? O que eu mais gosto de jogar é o Fizz, o peixe. cheirinho de peixe. É a Soraka não, mano. É, meu, tá jogando, pensando que tu tá jogando Soraka, velho. Soraka ali, o PC levou a carreta. Inclusive, mano, tava eu e o Neto assistindo a partida do Bala, e teve uma hora lá que o Bala tava jogando, que ele ficou com life bem pequenininho e o outro, acho que foi o Manel que morreu. Aí era, o Bala... era o Bala e o Pivete. É, o Pivete morreu. O Twitch e o Bala de Soraka. Os galera começaram a ficar com life piada e começaram a correr, né? Aí só a gente frescando, corre Bala, corre! O Bala joga difícil, mas as partidas que eu assisto dele só dá Soraka. Mas às vezes que eu joguei com o Bala, na minha vida, acho que eu joguei umas 10 partidas com ele, todo ele tava de Ramos. É porque eu gosto muito, ó, meus principais eu gosto de jogar com o Ramos, com o Fizz, né, que é o meu mid, o principal, o Fizz. De suporte eu gosto de jogar de Thresh, de Soraka. Dinami, Dinami. Soraka, Soraka. Eu nem gosto muito, não. Botei só porque o Marcos quis. Aquela carniça. Bota Soraka pra ficar me curando. Sei lá, que é um corno, é daquele. Aí eu botei a Soraka, não sei pra quê. Quem mais pode falar da minha Sorakazão ali é o PC, né? Bora, bala X1 aí. Ele deve ter visto que eu joguei mal a partida. Ele deve ter pensado que eu era ruim desse jeito. Essa é a tua estratégia, né? Quando o pessoal tá vendo, tu joga de Soraka, né? Pra esconder o jogo. O pessoal desafia, tu bota o Fizz. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, que tem muitas pessoas que têm, por exemplo, mais de 1000 vitórias no LoL, às vezes não sabem jogar muito bem, por exemplo, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu tenho 1500 quase. E entrei no jogo mais normal. Só que eu vejo, por exemplo, o cara com 1200 e vai num top e faz 0/5, 0/6. Às vezes, eu sinceramente não. Eu não dou. Ai, o cara, beleza, o cara começou. Não, o cara tá sendo horrível. Eu sinceramente acho que quanto mais vitória o cara tem, mais experiência o cara deve ter de jogo pra não fazer essas besteiras. Eu sei que o Jota aí tá querendo finalizar o LoL. Ele joga com qualquer um e botar na mão dele. Esses bichos vai falar assim, Jota, tu vai jogar onde? Esses bichos já ficam se matando pra mid, top, jungle. Se for, eu digo, eu vou onde sobrar. Aí esses bichos ficam, ah, tu joga qualquer um, né? Tu não sabe jogar com nenhum. Pô, eu jogo sem jogar com o Jim, mano. Parada é essa. Bicho aí? É o bichão, ó. É. Não, mas senti o... Sentia que ele tá desafiando teu Fizz aí. Mas assim... Chamou pro X1, mano. Vamos pro X1, né? Com a Soraka. Vamos pro X1. Mas o meu principal, assim, é jungle. Eu gosto muito de jogar jungle, cara, porque eu acho que é a posição mais estratégica do jogo. Eu sei nem pra onde é que vai. O pessoal disse que é importante o jungle ali pro time. Mas é... Tu é o cara que tá direto miss. Tu pode... Tua missão é chegar do nada e matar o cara, entendeu? Cara, eu acho muito, muito massa, cara, jogar jungle. Não é porque seja que eu jogue melhor lá, mas é porque eu acho mais divertido. Neto, eu sei que eu gosto de jogar com o Victorzão. Una-se a gloriosa evolução. É, o meu main não era é o Victor Swain? Tu não era o Swain, mano? Swain foi aposentado depois que eu juntei 6.300 ali pra comprar o Victor. Tu gastou 6.300 no Victor, né? Totalmente bem gasto. O melhor investimento que eu fiz no LoL. Ah, vale dizer que o meu personagem preferido é o Humble. Vamos à luta! De Humble top, cara, é muito massa. É bom, é bom. Mas pra mim, todos os personagens são bons. Não, assim, o Humble foi nerfado, o ult dele foi muito nerfado. O nerf zero no ult dele, cara, foi o que deixou ele inviável, mas é sacanagem, muito. Sacanagem, foi. A minha única crítica do Humble é que ele não tem nenhum skin legal. Agora é isso. Bom, assim, macho, ele é um rato, ilusão meca, mano. Macho, ele é foda, velho. Mas devia ter um mechazinho melhor, macho. As skins dele ali num bar, que outro é um meca de coqueiro. Mano, é rato com meca, mano. Mano, é meca, mano. Tu já viu algum cara que tem um lança-chamas no LoL? Alguém que joga um arpão no inimigo? Só o Humble, cara. Que o... Humble é um corno. Eu digo que o Panther joga uma lança nos caras. Não, mas ele joga um arpão. A parada dele é jogar um arpão. Um arpão elétrico. O Panther é um airado também. Eu dava maior valor jogar com o Panther, mas eu tô jogando muito de Tryndamere hoje em dia. Isso vai ser um grande massacre. Tryndazão ali, no topzão. E tu, Gruntar? É, eu jogo jungle e aí eu dou uma variada, cara. Jogo com Volibear, Nautilus, mas assim, como mais acho divertido jogar? Divertido, de questão de diversão. Como mais divertido jogar? Jungle. Mas campeão, qual você personagem? Falando? Ixi, cara, o que ganha? Não tem muito... Sério, não... Né, o que ganha? Milagroso, né? Eu gostava muito de jogar de Olaf. Não deixe nada para trás. Porque eu gosto do estilo do campeão, né? Machadão e tal, mas... honestamente falando, eu não tenho muito... Eu prefiro olhar o time e ver um campeão que vai encaixar bem e jogar com ele, não... Tu jogava de que, né? Tu era bárbaro, né? Eu era ou do anão fighter ou anão guerreiro, né? Eu sempre fui guerreiro, sempre sou guerreiro. Todos os jogos. Tipo, desde RPG até Diablo, até qualquer joguinho, eu vou sempre guerreiro com escudão e porrada. Então eu gosto mais de campeão... Eu prefiro campeão mais tanque, assim, né? Tipo, aí nego fala, ah, Gruntar, joga de Evelynn jungle. Eu até tenho, eu até sei jogar com ela, mas eu sou meio ruim. Mas justamente porque é um campeão squish, é um campeão que você tem que ter mais finesse, né, cara? Eu não sou muito o cara da finesse, não. Eu prefiro um campeão mais tanque. Agora, tem uns campeões ali, né, que eu acho que dava certinho com algumas skins ali que já existem, inclusive. Doutor Mundo com a skin do Hulk ali. Perfeito, velho. É doido. Inclusive, eu voltei na skin do Doutor Mundo, mas não ganhou, não. Dá pra falar, o Doutor Mundo é o Hulk, o Olaf é o Thor, o Victor é o Homem de Ferro, o Panther é o Capitão América. O Ramos ali, eu só me lembro ali do, das Tartarugas Ninja, mas já tem uma skin do Ninja, né, do Ramos. Do... É, infelizmente, assim, eu não pode colocar essas skins de, de Avengers, de Slowkey, de Pokémon, de Mario, essas coisas, porque é direito autoral, né? É, seria irado se desse pra fazer. Mas tu acha que não era um caminho não, cara? Sei lá, eles fazerem uma parceria com a Marvel e a Marvel liberar os direitos e eles venderem. Que eu pessoalmente, como jogador, eu acho que ficaria irado isso aí. Não, isso eu que não compro skin, provavelmente compraria essas, cara. É, mas infelizmente fazer o quê, né? A mesma coisa do Mario. Chega umas amigas aí, o Mario vai pro Play 4. Meu Deus, coitado iludido. Meu Deus, eu me um pouco, né, Ah, meu pai. E o Brasil, né? Mano. Coitado. Brasil. No Play 4, o mundo realmente tava acabando, viu, cara? Acabou o mundo, velho. É, deixa ele lá mesmo. A não ser que, né, no futuro ninguém sabe que a empresa, sei lá, vá, passa por alguma coisa financeira, sei lá, aí. É que era, vendeu. Macho, a skin que eu gostaria de ver. Sei não. Eu tô grontar, qual tu gostaria de ver? Ah, alguma coisa com Wolverine, velho. Caralho. Já, porra, cara, mas quem ia ser o Wolverine? Dava pra sei fazer, lá, velho. Tu perguntou qual skin você queria que eu visse, não? porque o Wolverine é o campeão. É o herói que eu acho que eu gostava mais assim da Marvel, né? O Asriel dá pra fazer o Mega Man, né? Mega Man Asriel. É, tem o Pulsifier, que é quase isso, né? Que é, tem um óculos de Dragon Ball. Agora uma skin que eu acho irada, mas é aquela do Blitz, mano, do iBlitz, que é o um negócio da Apple. É legal. Aí quando eu vi, eu achei irada. Essa é proibida em campeonato, né? É o quê, mano? A skin é proibida? Essa skin é proibida em campeonato. Por quê? Porque é propaganda. Mas rapaz, tem umas skins que eles não deixam também, porque ela fica muito diferente e atrapalha a visualização. Tem um lance desse também, velho. Eu não... A do Blitz, aquele puxão, né? É. Ah, eu sei que isso é um recarinho agora. Eu falei, caramba, vocês já viram esse bicho aí? Horrível. Dói na vista, cara, mano. Assim, ó, eu não gostei do visual do personagem, mas eu entendi o que eles tentaram fazer. Porque se você for ver, o personagem tem referência a tudo. O personagem tem referência a Zelda, tem referência a Zelda? A Zelda. Aquele coraçãozinho que faz. Mano. O Zelda, né? É o Zelda. A Zelda. O jogo. É porque os brasileiros, é o Zelda, ele é o menino. Ah, é, ele é o Zelda, né? Ok. Então, é tipo assim, o machado dele é a guitarra, macho, do Guitar Hero. O óculos dele lembra muito a máscara que o pessoal do Daft Punk usa. O dash dele, quando ele dá aqueles dash, lembra F2000, eu acho, naquele jogo de carro do Nintendo. Aquele jogo lembra o jogo de carro antigo, quando você passava por cima daquela setinha e dava o turbo. Agora tu falou aí, mano, o negócio do Daft Punk, mano, uma skin que ficaria irada, mano. Vitor com a skin do Jaspion. Vixe, velho. Caralho, ia ficar irado demais. Podia fazer um Lee Sin Paranauê, cara. Acho que ia ficar irado. É, ia ficar bom, viu? Lee Sin Paranauê ia ficar irado, cara. Porra. Ele até faz um gingado, né, mesmo? É, já tem o meio gingadão, já era moleza de fazer, assim. Mas tu sabe quem dança capoeira? É o Malphite. O Malphite, barra dance dele, ele luta capoeira. E, mano, é Malphite, né? Nem Street Fighter. Malphite, ok? Malphite. Pronto. Aquela hora que vocês estavam falando que vôlei, de... vôlei, tanto faz. Não, então, aquela hora que vocês estavam falando do vôlei, eu ia comentar um pouco isso. A gente faz a narração, fica um pouco assim na hora de pronunciar os nomes, porque nome em inglês e português, às vezes, você tem que dar uma portuguesada ou não. Por exemplo, Diana, né? A galera conhece como Diana. É, mas em inglês é Diana. Sim, e às vezes eu falo Diana porque eu assisto muito stream gringo e tal, então vira e mexe, eu saio um Diana, né? E aí nego fica com Diana, como assim Diana? Pô, tá maluco, Bruno? Tá, mas é Diana o original. Entendeu? É, você quer a mesma coisa pra Vi. Na verdade é Vai. Se você pensar. Vai com tudo! É a mesma coisa da Kayle, que a pessoa chama de Kali e é Kayle, meu nome. Isso, não? Por aí, eu falo Kayle, velho. Eu falo Kayle e pô desse jeito. É porque o Jota, ele. A única coisa que eu fresco com o Jota, mas a única coisa que eu não entendo é ele falar no LOL é Lame. Lame. É porque no Dota, o pessoal falava Lame. Lame? Eu não falava Lane. Eu sei que Lane é o certo, porque em inglês é Lane. Mas o pessoal falava Lame. É, só pra você jogar, você pode jogar com qualquer pessoa. Era Lane. Era Lame, não era Lane. Agora um negócio tem legal no LoL, mano, que a gente comentou aqui, esse negócio de abrasileirar as coisas, deixar de um jeito mais brasileiro. Do LoL, os caras se preocuparam com isso, né? Na versão em português, deixar as vozes com alguma característica do personagem, né? Caralho, macho, mas não precisava ter botado a Evelyn falando, ai, se eu te pego. É maravilha, né? Detalhe, mano, tipo a voz daquela meninazinha do feiticeiro de Verplay, sabe? Decaiu o jogo, isso é. Que é massa, mano. O Karthus é o esqueleto. É verdade, mano. Quando eu ouvi, eu, vixe, mano, esqueleto. Sentiu um calafrio? É cheirado. Outra que eu achei cheirado também foi o vampiro ali, o Vladimir. Uhum. Uma voz do dublador do... Como é? O Tom Cruise, né? É, que tá doido aqui dele. Caralho, ele tem a voz do Tom Cruise, cara. Nunca reparei. Vladimir, foi pra essa compra, eu nunca reparei que tem a voz do Tom Cruise. A voz do Lestat, cara. Os rios ficarão vermelhos. A voz do Lee Sin, do Goku, né? É do Bob Esponja lá do Goku. Sua vontade... Minhas mãos. Quando fala lá. Bob Esponja. Bob Esponja? Pior que é, Bob Esponja. Agora um que acho legal também é do Fisk, é o Bart Simpson, né? Ah, isso aí é legal, isso aí. É massa. É massa. Combinou com ele, Simpson, né? Bart Simpson deve ter 500 dublador, não? O pessoal do Simpson vive trocando dublador? Não, mas é o tradicional mesmo, o clássicozão. Ah. É muito massa. Mas falar nisso, eu tô até com uma dúvida, vou perguntar pra vocês. O Gragas, mano, uma das falas dele, ele diz aí dentro, né? Eu acho que é cai dentro, aí a galera fala aí dentro. Isso é o cearensezão, né? É o cearense aí dentro. É tu, baitor. É que eu acho, o Zeke tem uma dessas falas escrotas. Ele fala... Dá um pulo aqui, tá bem rápido, cara. Você fica, que cara que você falou, cara? Fica muito escroto. Eu sei que tem a do Trindamere, que é o meu braço esquerdo é maior do que o meu braço direito. É o velho bronhador, né? Tem a ult da Nami, a galera sacaneia bastante também, né? Porque parece que é Oceanos... É... Espalhem-se. Oceanos se espalhem-se. Parece que ela fala isso, né? Se espalha, tá assim mesmo, né? Agora aquela a dubladora da Nami, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Uma mulher bonita demais. Como é? Pelo amor de Deus. Não teve no Campeonato Brasileiro ela falando lá, e a galera lá. Tava lá, velho. Os nerds. Ai, meu Deus! A galera ficou doida. É o meu pessoal do time do Tridamério, né? Que conhecia o Fantasma do Planeta. Tá doido, mano. A galera ali, só no 5 contra 1. Você falaram do Karthus, que é negócio de vozes, que o Karthus na China é diferente, vocês sabem, né? Na China tem umas sacanagens, tem algumas coisas diferentes. É porque tantos itens que mudaram, foi por causa da China também que mudaram. É porque os itens, tudo que tinham caveira foi proibido, porque na China não pode ter, entendeu? E o He-Man, aí... o He-Man não passa não, lá na China. Da onde o esqueleto He-Man passa? O cara parece um lutador de MMA, mas não parece um esqueleto, cara. É, mano, a skin que ficaria irada também é o Trash com a skin do motoqueiro fantasma, viu? Ah, é doido, mano. Ia ficar muito foda. Isso é verdade. Essa mas sabe por que esse teu sonho não vai se realizar tão cedo, Joel? Porque tá saindo o MOBA do... Não, tá saindo o MOBA da Marvel, não tá, não? Da Marvel? O Flash é da Marvel ou é da DC? É da DC. DC? Então pronto, é da DC. Tá certo. Tá saindo o MOBA da DC, então. É o Infinite Prizes, né, se eu não me engano. É, exatamente. Então não vai ter ali o Wolverine, mano. Dá pra fazer ali o motoqueiro fantasmazão. Ah, é. Pô, mano, é pior que tu falou porrada de herói, vocês falaram porrada de herói, nenhum é da DC, né, cara? Pois é, mano. DC só tem o Batman pra mim, mano. Tá o Batman. Mas também tem aquele louro que teve o filme dele, tem nada a ver. Ficou? Tem câncer. Constantine, exatamente. É da DC? Ok, o Grotar. É da DC, sim. E aí, vocês estragaram uma infância de novo. Constantinho é da DC e ele é um super-herói. Inclusive, ele fez parte da Liga da Justiça já. Mas é zoação. Se não fez, ele vai fazer. Sou mais a Sailor Moon. É eu, Gruntar. Oi. Que foi que tu achou do Ben Affleck como Batman? Sei lá, sem comentário. O nego tá zoando muito isso, cara. Inclusive, teve um post da Zileita que o Manão era melhor. Mandaram mal, acho. Mandaram bem mal. Vamos ver. Mas tipo, o Manão dava certo de Batman. Todo das trevas, ele. Vamos ver que tipo de filme eles vão fazer também, né? Porque eu acho que vai ser junto com o Super-Homem. Eu tô meio por fora aí da parada. Eu gosto muito, mas... É, mas tipo, eu já fiquei decepcionado no terceiro filme do Batman ali. Eu fiquei um pouco chateado. Não gostei muito, não. Chateado. Porque o Cavaleiro das Trevas é um filme espetacular, velho. É, foda. E eu achei que eles cagaram, não. Uma parada que eu fiquei puto no 3 é que, assim, o Batman toma um espanco lá do Bane, né? Normal, tranquilo. Aí, beleza. Ele quebrou lá a coluna, vai se recuperar, show de bola, faz parte da cultura de heróis, se recupera, volta. Eu falei assim, beleza, agora o Batman vai voltar, vai armar uma puta estratégia, vai ferrar com o Bane. Porra nenhuma, foi no braço de novo com o cara que já tinha espancado ele. Porra, velho! Sabe, cara? O cara não aprende na primeira vez, né, mano? Pô, cara, sabe, assim, eu fiquei... Isso daí era uma da parada que eu falei assim, ah, não acredito, velho, que o Batman saiu no pau de novo, sem ter informação. Não, que ele saiu no pau de novo, né, cara? Fiquei triste foi quando a Talha apareceu, que deu uma diminuída foda no Bane ali, velho. Tá doido. Ele chegou ao nível 30, foi logo pra arranca, né? Eu, mas quem dava pra fazer o Batman no LoL era o Nocturne, não era não? Cara, não, sei não. Isso aí seria um problema. Como grande. É, mano? Nocturne não tem pernas? Não, okay. Não tem. Tu não. Sabe um personagem do LoL que me lembra, assim, o jeitão do Batman? Não sei por quê. A... Volibear, né? Não, a... Vayne. Acho não, sim. Como é? Vayne? Quem? A Vayne. A Vayne. É, lembra um pouco. Não sei por quê. Eu acho que lembra. Batgirl, né, cara? Pois não, é o que eu tô dizendo. Lembra, sei lá, um... Da Batman Corp. E fique claro assim. Que a gente não quer uma skin da Batgirl. Ou o Robin, né? Ia ficar massa a mulher gato, né? Como skin dela, ia ser legal. Ela toda é tranquila. Não, acho que a mulher gato era legal com aquela menina que fala, sai se eu te pego, a Evelyn. Não, a mulher gato tinha que ser a Nidale, mano. Nidale? A Nidale vira um puma, mano. Vai viraria um gato. Já viram a skin do Cork, que ele fica em cima de uma morsa? É morsa o nome daquilo? Eu acho que é uma morsa. Eu sei qual você tá falando. É o mesmo bichinho que eu fiz, né, não? É. Vocês já viram que tem um porrada de coisa sobre essa morsa? Que ela tá perto do Lee Sin. Ela tinha um skin de Halloween, um evento de Halloween que ela aparecia. Não tem. Um personagem. Ela, pois é, o nego acha que futuramente ela vai ser um personagem, mas atualmente ela tipo possui uma entidade. Mas existe essa putaria. Uma entidade? Caralho. Entidade do LoL? É o narrador. Narrador, né? Não, mas é sério. Ela, tanto que tem uma foto do pessoal lá da Riot zoando como se fosse cultuando ela. Aí ela tá em cima de um travesseirozinho assim, tá tudo ajeitado, deitado assim, envenenando ela. Mas no LoL eles não fazem isso não, mano, de pegar tipo um easter egg assim, de uma imagem e tal. Tem muito. Aí lança egg, eu acho easter egg uma das coisas mais massas que existe nos jogos. No certo? LoL tem pra caralho, né, mano? Também? Tá no LoL tem easter egg pra cacete. Tem um cadinho, viu? Tem um cadinho. Agora que eu não gosto da galera que fica inventando as coisas. Vixe, tem as passivas ocultas. Não. Tem as passivas. Tem um Draven junto com o Darius, eles ganham 10% de força. Eu bem isso aí, mano. Não, mas tem uma coisa dessa que é certa. Que pra não, cada. Isso. Pra cada campeão que tem ninja no mapa, todo mundo perde um ponto de vida total. Existem esses negócios, mas são coisas insignificantes, assim, é só roleplay mesmo, velho. É, se você tiver o Volibear, se você tiver o Volibear no time e o Zillia no outro, aparece uma mensagem embaixo, nem mesmo o Zillia pode impedir um tigre de um urso de armadura de entrar no low. Não, isso aí eu já vi, agora a galera inventa as paradas, tá entendendo? Por exemplo, se eu não me engano, tem a galera dizendo que a Vayne leva menos dano do que a Leona, quando a Leona bate na Vayne, que tem óculos escuros, ela não é focada do sol. Isso. O sol da Leona não chega nos olhos da Vayne porque ela tá de óculos escuros. Vou te falar que é uma porra dessa mesmo, velho. Não sei se é exatamente com a Vayne, mas tem um campeão. Putz, qual é, cara? Tem um campeão que toma um ponto de dano a menos da Leona, se eu não me engano. Pois é, mano. Só que eu nunca vi isso, mano. É mas é coisa que você não vai ver mesmo, porque. São coisas assim, insignificantes, entendeu? Por exemplo, eu fiz até um teste com o Marco. Marco, eu vou de Leona, tu vai de Vayne. Meu ataque tava o quê? 60. Eu vou te bater. Tirou quanto? 60 balas. Tirou quanto, Marco? Tirou 60 balas. 60. Mas talvez seja passiva. Você não tá contando a passiva. Mano, é só ataque, é 60, vai tirar quanto? Não, mas a passiva dela ativa quando um aliado deu bate no inimigo. Rapaz, eu não sei qual é, mas eu sei que tem um negócio desse da Leona, assim. Que ela dá um pouco menos de dano. Eu não sei se é com a Vayne. Eu tava vendo um videozinho esses dias com... com as... É, como é que é? Lendas lá do League of Legends. Lenda que não é lenda, né? Sei lá. Não, e tem, assim, tem essas paradas sim, cara. Tem essa parada. É que o Alzheimer não vai me deixar lembrar, mas... e os piratas, mano? Vocês lembram o que é? Porque toda vida que eu jogo um personagem pirata, aparece lá um íconezinho, tipo... Dungy Plank e IMF, né? Dungy esse Plank personagem IMF. É um pirata. Pirata, né? Como é que é isso? É aquele carinha lá do... Dá o tiro, mano, dele. Qualquer personagem que você jogar, que ele tiver com... Se ele não for um pirata, se você botar um skin de pirata, aparece lá, essa unidade é um pirata. Ah, obrigado, LOL. Tá certo, ué. Mas é que nem do ninja que eu falei, o personagem aparece, essa unidade é ninja. E todo mundo que tá jogando perde um ponto de vida pra cada ninja no mapa. Ou seja, se tiver 10 ninjas, são menos 10 pontos de vida. Mas acho que não tem nem 10 ninjas no jogo. Olha que tem, um dia desse eu tava vendo de cabeça, 4 acho que dá pra montar um time só de ninja. Vamos morrer, mano. 4 ou 5 é... é. Shen, Zed, Kennen, Akali, né? Akali. Ramos com skin. Ramos com skin. Ninja, né? Pois a galera assistindo vão falar que vai ter hate, tem que lembrar aí todo. Né? Senão eu chego, não tá sabendo nada, como é que esse cara narra, meu irmão? Mas, cara, vou te contar, saber de League of Legends é impossível, velho, impossível. É osso, velho, que é muita coisa, mano, League of Legends. Eu acho massa as histórias dos personagens também. O Jota aí tava dizendo que a Ashe é casada com o Tryndamere, mano, fiquei chocado, velho, com isso aí. E depois ele tem um braço maior do que o outro, tá dando um botão. Mas é porque é jovem casado com a né, velho, Eu fico puto ali. Eu fico puto ali com a ult da mulher, mas ela casada com o cara, já vê isso. É por isso que ela não erra, né? A ult. Ela é super efetiva contra o Tino Mero, né, cara? É que nem botar a Tite contra o Goku. Otária. O Jota aí. Eu trarei um grande sofrimento. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Gruntar. E se vocês quiserem responder, vocês também respondem. Vocês acham que tem. Vocês acham que tem futuro o que a Riot tá querendo fazer com essa parada do esportes e tal? Que ela tá incentivando muito esse negócio do esportes e dos campeonatos, né? Aqui no Brasil. Vocês acham que vai pra frente mesmo com League of Legends? Tem que ter, maluco. Senão eu vou ter que voltar a trabalhar no escritório. A gente tava conversando antes, né? Não. Hasta la vista, baby.